Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre, todo Jovem Nerd, e eu não preencho lacunas. Fica dado expor e busquem conhecimento. Aqui é o JP e eu não vou roubar a frase do Blue Red. Aqui é o Tucano e o Wendigo é o Sasquatch Albino. Aqui é o Afonso Solano e sem mistério não há ciência. Oh, boa! Aqui é o Burrendi, todo mistério tem solução. Aqui é o Azaghal e eu tô frustrado. Dessa vez assim. A gente pergunta, por quê? Por que choras, Dave? Porque vai ter show do Holy Glasses em Curitiba e eu não vou estar na cidade. Pior que é verdade. Muito bem, Nerd, nós hoje vamos falar sobre os grandes mistérios da humanidade. Mistérios sem explicação, mistérios com explicação. Pode mistério com explicação? Não, tem que ser aquele clima daqueles documentários da Discovery que tu não chega a lugar nenhum. Exato. Então se prepare pra ficar que nem o dele, frustrado. Repete a explicação 30 vezes e termina com "mas pode ser que não". Exatamente. Nem o Futurama, todos os indícios indicam que talvez. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, um recado patrocinado da Samsung. Rapaz, para quem tem Kindle ou para quem não tem, vai ter. Para quem quer o seu Samsung device, para quem já tem, para quem vai comprar. O Kindle para Samsung é um aplicativo que você baixa gratuitamente lá na Galaxy Apps, Azaghal, que é onde ficam os aplicativos Samsung, certo? Exato. Uma vez que você baixe, você pode usar o Kindle como usaria em qualquer outro device, né? A diferença é que, como usuário Samsung, você tem um livro gratuito por mês, Azaghal. Olha aí! São milhões de livros nacionais e internacionais disponíveis, desde best-sellers até os exclusivos do Kindle, com o menor preço de mercado. Excelente. Além disso, o usuário Samsung pode usar a sua S Pen, que é a caneta para aparelhos da linha Notes, né? Ó. Oh. Para fazer anotações e destaques dentro da página do livro. Não é maneiro isso? Muito maneiro. Muito! Whisper Sync é o feature que grava o ponto onde você parou a leitura e sincroniza com todos os seus devices Whisper. Kindle, certo? Que tem no Kindle. Whisper. Tu fica na nuvem, ou seja, você tem um livro, você tá lendo em um device, você vai tá lendo o mesmo livro, no mesmo ponto. Essa é a parada mais maneira. No outro device, certo? Essa é a parada mais maneira ever. Além disso, tem o Time to Read, que... Não é só o ponto da leitura, suas anotações. Anotações, isso. Vai tudo pro desktop, vai tudo pro Kindle e vai tudo pro seu Samsung device. Ah, exatamente. Além disso, pra quem nunca ainda usou o Kindle, ele tem aquele Time to Read que ele calcula quanto tempo você vai levar para ler aquele livro, muito maneiro, baseado no sua... quanto tempo você leva para mudar as páginas. O que às vezes cria uma guerra eterna de você querer virar as páginas mais rápido para diminuir o tempo. Sabe quando você vira a página, o tempo aumenta? Você, opa, tô lendo devagar. Se você ler, virar a página mais rápido, você simplesmente não vai ler. Não, eu sei, mas você começa a querer ler mais rápido, sabe? Mas é maneiro, é maneiro. Vai lá, procura no Galaxy Apps, baixe o seu Kindle para Samsung. Excelente. E temos novidades na Nerd Store, Azaghal! É verdade, a camiseta Quem é o Mestre? Quem é o Mestre? É mais uma arte divertida da nossa querida Prips. Com todos os mestres clássicos, personagens. É aquela camiseta que você vira a sensação da balada. É, todo mundo quer ver. Você bota a camiseta, chega na night. Quem é quem? Quem é? Puta, esse eu não conheço. É esse, conheço. Muito bom. Aí tu tá lá, malandrão, menininha, só botando o dedinho em você, conheço. Aí tu já sabe como é que é. Muito bom, muito bom. É o esquema, cara, é o quebra-gelo. Vai lá na nerdstore.com.br. Quem não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, pode pular para... 22 minutos e minha identidade é um grande mistério. Azaghal, Nerd, cacete de agulha, pedido de doação para Alexandre Direne. Aqui, quem quiser, tem link aqui para saber mais informações. Além disso, doaram sangue essa semana Yuri Tobias, Vitor Seco, Thiago Franco, Rodrigo Rodrigues, Pablo Rodrigues, Matheus Benjamin, Marlon Luiz, Márcio Campos, Juliana Galardo, Luiz Costa, Lucas Caires, Guilherme Pelzer, Gabriel Iqueda, Franz Victor e Eric Reimol. Vocês doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Parabéns, muito obrigado. Além disso, nós temos o pessoal que doa cabelos. Cabelo. Nós temos a Natália Sampaio. Olha aí. A Marina Demori. Sim. Mas chega logo. Puta que pariu. Nós temos a Dawn Elizabeth Powell. Caraca, que nome irado. Aí nós temos um nome diferente, né? Dawn. O nome dela é Dawn. Muito irado, cara. Dawn Elizabeth. Of the Dead Elizabeth. Power. E temos o Caio César. Olha aí que tem. Que uma... tinha um belo penteado afro, pode se dizer assim. Penteado Azaghal aí, cara. Ah, não, Azaghal na adolescência. Deu uma recada. Muito bom. E vai fazer alguma criança ficar com esse cabelão bonito. O estilo Davi Luiz, hoje tá na moda. Olha aí, valeu galera por doar seus cabelos. Arte dos fãs? Sim, nós temos a pintura digital do Azaghal por My Scribbles. Olha aí, muito maneiro, cara, mandou bem. Muito bom, é impressionante como o cara faz um monte de rabiscos e depois vira uma transforma numa parada. Uma coisa. Temos o Monster Life por Lucas Fontoura. Ele representou muito bem o Monster Life. É isso. É isso aí. É exatamente isso. Sem tirar nem pôr. Temos o Homem do Canivete por Flávio Moura Veronese. Ah, isso é muito legal. O Azaghal foi cortar um fio. Ele contou essa história aí nas minhas sociais. Foi cortar um fio que estava na tomada com o canivete. Eu não sabia que o fio estava na tomada. Pois é, aí explodiu. É, uma leve explosão. E ele criou uma cicatriz na lâmina do seu canivete. Não aconteceu nada, eu não senti nada. Bom, muita cagada. Não, cagada nada, tudo sob controle. Foi uma puta explosão. Uhum. Jovem Nerd chegou toda apavorado, apareceu um pripiquito aqui, todo apavorado. O que aconteceu? Eu falei, nada, eu tô cortando o fio aqui. Só que a lâmina do canivete, que não era um canivete merda, dá licença, ela derreteu um pedaço. Derreteu, exato. E aí, quando eu fui bater a foto pra botar nas internet, eu percebi que a lâmina derretida tinha formado um rostinho. Exato. Só que a primeira foto que eu coloquei, eu achei que o rostinho parecia muito comigo. Uhum. Eu falei, ah, é um reflexo distorcido aqui na cicatriz. Só que aí eu olhei a faca e bati outra foto e o rostinho tava lá de novo. Sem reflexo. Olha aí. E aí, cara, é isso aí, é um milagre. É um mini Azaghal de perfil. Cada um vê o que quer. A portuguesa viu um demônio, cada um vê o que quer. Bota aí no post, olha, só tem um link aí. E aí, o Flávio Veronese, ele fez um desenho baseado no Homem do Canivete. Tem gente que viu o Mini Azaghal, tem gente que viu Jesus. Cada um. O importante é, o meu canivete agora é uma relíquia. Olha aí. É isso, Jovem Nerd. É verdade. É isso. Eu vou botar ele num negócio de vidro, sabe qual é? Aham. E vou fazer peregrinação. Tá bom. Pra ver o canivete milagroso da Azaghal. E por fim, nós temos a ilustra da Paula Virgínia, do Jovem Nerd, nos esgotos de Paris. Essa ninguém vai entender. Não, vai, porque a gente vai explicar. Nós estivemos num evento nesse final de semana. E durante o bate-papo com a galera, nós chegamos a uma promessa. Não, que promessa? É uma promessa. A gente tava falando de tecnologia. Isso. E aí a gente falou de tecnologia sanitária. Isso. E aí eu mencionei que os esgotos de Paris são os esgotos... o melhor esgoto, sistema de esgotos do mundo. E você falou que tinha excursão nos esgotos. Eu mencionei que é e tão... E que você tinha muita vontade de fazer. Não, eu não falei que tinha vontade nenhuma, eu só falei. Ele é tão fodão que tem até excursão. Aliado a isso, a gente falou... Então, aí a gente veio com a ideia de fazer uma Nerd Tour Esgotos de Paris. Não, aí você... Aí é tudo pilha errada de vocês. Não é pilha errada? É uma atração turística e você falou que tão bem da parada, agora mas tu não eu quer. Eu não quero ir. Aliado a isso, alguém observou um fato muito curioso, que é a galinha... Animal com penas? Uhum. É um excelente estabilizador de vídeo, de câmeras, de filmadoras. Sim, porque a cabeça dela não mexe. Você mexe o corpo dela e a cabeça. Exato, dela você pega a cabeça. Você pega a galinha pelo tronco, pela parte que vai congelada pra você comer. Você levanta e abaixa, volta bem pra lá, e a cabeça fica no mesmo lugar. É bizarro, é bizarro. Então, a promessa feita perante promessa. Mais de 750 fãs de Jovem Nerd que deslocaram até o local e ficaram em pé assistindo, por consideração a eles, Jovem Nerd vai fazer um Nerd Tour Esgotos de Paris usando uma galinha como Steadicam e uma GoPro. Isso é impossível. Já não é... Caraca. Uma galinha na cabeça. Uhum. Vai, é tá fácil de fazer. Não, não é fácil, não. E nem vai ter feito. Vai ser feito. É uma promessa do Azaghal. Não faz você, ué. Uma promessa do Azaghal e do santo do canivete. do Carivete. Jesus do Carivete, Azaghal do Carivete, chame como você queira. Ai, tá bom. Adriano Bastos, 29 anos, analista de sistemas, Maricá, Rio de Janeiro. Porra, nada melhor que terminar uma semana ouvindo histórias da minha vida. Em meados de 2006, eu estava no início da minha carreira de TI, meu primeiro emprego depois do glorioso curso de montagem e manutenção de micros. Caraca, micros, eu não ouço essa palavra há muito tempo. Eu era help desk em uma corretora de valores no centro do Rio, ou seja, era o cara que trocava o papel da impressora, verificava o toner, trocava mouse, teclados, etc. Você começa sempre em algum lugar. É, exato. Até então, a corretora não tinha nenhum cara de TI. Qualquer problema dos que eu citei era resolvido por um dos operadores, sim, da Bolsa de Valores, que manjava de informática e saía da mesa dele pra resolver. Logo, quando eu entrei, não existia uma sala ou mesa pra mim. Me colocaram dentro do CPD. Poxa, foi super foda. Me senti o Neo. Foda, demais. Havia um hack naquela sala e os cabos de rede que entravam nos servidores estavam todos super amaranhados. Uma bagunça na minha visão de quem havia acabado de começar na área. Aquilo me incomodava demais e um belo dia pela manhã, lá pelas 8, resolvi arrumar tudo aquilo antes de todos chegarem. Tirei todos os cabos de rede de todos os servidores. A ideia era tirar tudo, amarrar com fita velcro em grupos e plugar novamente. Olha aí o cara proativo. Bonito. Resumo. Tudo saiu do ar, claro. Com a telefonia, bancos de dados que estavam sendo sincronizados naquele horário. Filha! Filha da puta! Eu já atendendo o telefone com gentes aos gritos. Comecei a plugar tudo novamente, já com o cu na mão e suando frio. Quando o operador que manjava chegou no CPD e a cara que ele fez ao ver os cabos no chão se traduzia em fudeu, eu vou morrer e ele vai junto. Caralho. Não adiantava plugar tudo novamente, pois cada cabo, logicamente, era específico para cada servidor. Caraca, tu não pensou nisso, cara? Caralho, que merda. Demoramos horas pra ver de quem era quem. Caraca. Caraca, quando você é proativo, você tem que saber o que você tá fazendo. Fica a lição. Essa história só ficou entre eu, o operador da bolsa, e a galera grande de TI de São Paulo, a matriz, por tirar meu fim. E entre todo mundo que não trabalhou esse dia por sua causa. Exatamente. Bom, enfim, hoje eu sou analista de desenvolvimento, tenho uma empresa que se chama Grey Matter Tecnologia. Olha aí, Grey Matter. Olha, que malandrão. O cara mandou até um CNPJ. Presto serviço para um banco ganhando razoavelmente bem. Olha aí. Parabéns. Parabéns, espero, cara, que não faça mais esse tipo de cagada. Henrique Freitas, 25 anos, Latin America IT Analyst. Olha aí, Latin America. É, mas aí vai pra Santo André. E agora? meu Deus, esses cargos. Eu também tenho um cargo em inglês. Eu sou Head of Production. Olha aí, parabéns. Foi um cargo que nós inventamos. Uh-huh. Jovem Nerd é Head of Content. Olha aí, tem que ser em inglês, senão... Tem que ser, pra ter importância. Tá caído. Latin America IT Analyst. IT Analyst. É isso aí. Todo mundo deveria ter cargos em inglês. Pense, você que tem o seu cargo, pense em um nome equivalente... Mas a maioria dos cargos são em inglês, olha só. Designer. Não, mas aí... É em inglês, certo? Sim, mas aí quero exercício... Office boy. Em inglês. Contínuo. Não é muito mais maneiro que contínuo? É em inglês. É que contínuo tem seu valor, né? Olá, Nerd, tudo beleza? Ouvi o Nerdcast 429 sobre profissão cara do TI e me diverti muito ouvindo histórias do Alec, Blue Hand, Johnny Kane e o Guilherme Camilo. Uh-huh. Nesse meio, sempre temos histórias engraçadas, apesar da pressão que sofremos diariamente, resolvendo problemas que muitas vezes não são nossos. Bem-vindo ao meu mundo. Lembro de uma história em tempos passados, quando trabalhava com o suporte, lembrando que a merda só acontece quando você está tranquilo. É claro. Senão não seria uma merda. Exato. Estava eu tranquilo, na minha mesa, quando o telefone toca e vem aquela reclamação clássica. Alô? Meu computador não funciona. Aí ele responde. Ah, é? Qual a mensagem de erro aparece no Windows? Aí a voz. Windows? Qual dos dois? Volta o cara. Dois? Sim, eu tenho dois. Deus do céu. Pensei, como a tia do Word... Pode ter dois Windows. Será um HD particionado? Ela usa realmente dois sistemas operacionais? Tá indo muito longe. Pensei nisso numa fração de segundos. Ok, não desgruda daí, estou indo na sua mesa. Ai, meu Deus. Cheguei na mesa da usuária... User, né? Sim. E fui ver o que estava acontecendo. Oi, você disse que tinha dois Windows? Sim, olha aqui. O Windows Media Player e o Windows Live Messenger. É claro, rapaz. E é novo, viu? É 2011. Resumindo, o problema era uma coisa super simples e ela complicou demais. A partir daí, nunca mais confiei no user. E não muda nada, em lugar nenhum. Eu atendo a Latin America inteira e user is all the same. Tudo igual. Melquisedeque Estevam, 24 anos, analista de redes, voz e comunicação unificada, São Paulo, capital. Não é possível. O quê? Não é possível que o nome do cara seja esse. Melquisedeque. Isso é só uma parada tipo Miss Splits. Eu não sei, cara. Se você falar três vezes, ele aparece aqui. Eu não duvido, eu não vi mais. Não fala novamente. Olha só. Não vou elogiar muito, pois sei que a Zagal não irá ler, mas eu sou realmente um grande fã do trabalho de vocês. Você conseguiu escrever a Zagal de uma maneira diferente. Sobre o Nerdcast 429, cara, TI, fiquei muito feliz com o tema, pois é a área que eu atuo. Teoricamente, não sou o cara do TI, mas trabalho com redes de computadores implementando projetos baseados em telefonia IP ou VoIP. Ok, você é o cara do TI. No final é. Gostaria de contar uma história que aconteceu com um dos meus professores. Várias histórias. O professor que carinhosamente era apelidado de Fofuxo trabalhava em uma empresa que tomava conta de vários servidores. Existia um especial que todos os dias, por volta das 14 horas, desligava e após 10, 15 minutos ligava novamente. Esse problema aconteceu várias vezes e todo santo dia, quando dava 14 horas, meu professor olhava o painel esperando o bendito servidor desligar e após um tempo ligar novamente. Após vários testes sem sucesso para identificar o problema, um belo dia, meu professor pegou seu carro e foi a determinado cliente. E ficou lá, esperando o horário em que o servidor supostamente desligaria. Ah, eu já sei. Essa é uma daquelas histórias que é sempre um amigo de um amigo. É, essa história é famosa. Não demorou muito e perto do horário entrou a tiazinha da limpeza. Até aí tudo bem, nada demais. Até que a lazarenta tirou o servidor da tomada pra ligar o aspirador de pó pra limpar o local. Dá pra imaginar a cara do meu professor? Gente, essa história... É quem é aquela do Ah, Eu Tô Maluco, tá ligado? Do cara que cagou na pia. Caga na pia e... A história do sapato... Da... Não, não caga na pia. Ele caga no vaso, o vaso tá entupido e ele lava a bunda na pia. Lava a bunda na pia. E aí não tem toalha, não tem papel. E o cara sai correndo gritando Ah, Eu Tô Maluco. E a do sapato da puta que tava no carro... Que não, o cara... essa é verdadeira. Não, mas é sempre alguém. Não. Essa história é lenda. Pegaram a derivação da que eu conheço. Tá bom. A minha é factível. Você conhece a mesma história, cara. A minha é... O amigo do amigo de fato, não é. Muito bem, conta outra história. Mas olha só, eu vou falar um negócio. Ninguém é muito burro. Eu vou te falar. Mas isso é possível, né? É possível, mas sabe o que acontece? Aqui no escritório, por exemplo, quando a gente antes fazia a reforma do Nerd Office, a gente tinha uma tomada que alimentava todo o escritório. E aí, pra não correr o risco de alguém puxar o fio da tomada e desligar tudo, eu escrevi gigante e colei. Não! É verdade. E aí, cara, na dúvida, a pessoa não vai puxar. Não puxa. Porque tem um não. E não explica. Não tire da não. Tá escrito assim só. Não. Isso é uma forma rudimentar de documentar processos, cara. Você documentou ali. Não. Eu não documentei. Eu criei um alerta. Não, isso é uma documentação. Eu taguei. Taguei. Tinha que ter botado um hashtag, então. Gabriel Carelli. 24 anos, estudante de história e professor de informática, recentemente desempregado, Rio de Janeiro, RJ. Olha aí, cara, força. Força, isso é fenômeno. Saudações, Antônio Jagal, sou professor de informática há mais ou menos 6 anos e nesse meio tempo trabalhei também com outras coisas na área de informática. História não tá dando nada, né? Puta. Mas ele é estudante. É, né? Exato. Ah, não, porque o cara começou a trabalhar com 18 anos. É. Ah, ele trabalhou em outras áreas aqui, como design gráfico, web, jovem nerd designer, montagem e manutenção de rede. Deu aquela pincelada. É o Jovem Nerd, o resumo do Jovem Nerd. Não, eu não montava rede tendo nada disso. Cheguei a abrir uma oficina de manutenção com um ex-aluno meu, onde já aconteceram algumas maluquices. Desde esse meu sócio levar um choque no olho. Eita. Pois tentava observar sinais de sujeira na placa-mãe. Caraca. Saiu um raio, um arco voltaico na cara dele? Recebemos um HD lacrado sem disco nenhum dentro e um computador uma vez encharcado, que disse o proprietário da máquina que um amigo dele chutou o PC para dentro da piscina. Ai, meu Deus. Caraca, céu, que cara. Negro não faz, né? Eu já vi jogar um sofá dentro da piscina, então realmente... É. Se você viu qualquer vídeo dos Irmãos Piologo, você sabe que essas coisas são plano impossível. Exato, né? Talvez eles fossem até seus clientes. Exato. Agora, o mais inusitado foi o seguinte. Eu usaria trema na palavra. palavra seguinte. Você viu que agora estão querendo mudar de novo o português? Não, é bullshit. Não vão mudar. Não vão mudar? Tô fudendo. Nessa época, iniciei uma turma de melhor idade da inclusão digitalis. Que delícia. O curso onde trabalhava tinha 6 alunos que valiam por 60. Entre senhores e senhoras de idades variadas, entre 45 e 80... Ah, vai chegar até um nervoso, cara. 45 aos 87 anos. Opa, que legal. Cara, parabéns, já o mestre com carinho. Porra. Depois de um tempo, já ciente de que eu tinha uma oficina de computadores, a caçula da turma me pediu para dar uma olhada no computador dela. Caçula, aham. Uhum. Dizendo que sempre dava problema. E que sempre o técnico ia, mexia em alguma coisa e depois de uma semana travava de novo. É, clássico, né? Fui até lá e quando abri o PC da senhorinha, subiu um cheiro podre. Que? Acre. E a máquina estava toda molhada por dentro. Deus do céu, cara. Acontece que essa senhora tinha... Não. Não. 2 pitbulls e 2 rottweilers e algum deles, ou talvez todos, estava marcando o território sobre o gabinete, o qual ficava no chão. Genial! Após secar a máquina e dizer para a Luna qual era o problema, ela vem me falar: ah, então é por isso que o técnico anterior chamava um dos meus cachorros de sócio. Ou seja, o filho da puta sabia do problema, que já tinha tido tempo suficiente para identificar qual dos cachorros mijava no PC. Ai, e Deus. Nunca falava nada. Bem, resolvemos o problema colocando o gabinete na parte de cima do rack, onde ele deveria estar desde o começo. O cachorro, por sua vez, passou a subir na cadeira e mijar no teclado. O quê? Os cachorros tinham ciúme do computador da velha. Caraca, que beleza. O cachorro tinha ciúme do computador da pode, mulher. Pode isso, cara. Excelente. Para aquecer o início do Nerdcast, trago-lhes um mistério insolúvel. Quase que nem Todd, que é difícil, né, de você fazer. Adoro, mas é difícil pra caramba. Albumina é pior. Albumina é pior, puta. Que é a combustão humana instantânea. Ah, sim, já vi um negócio desse. Olha aí, é um mistério, esse sim, sem solução. Muitos experimentos, muitas investigações, mas até hoje não se sabe. Mas isso é um fato já? É, sim. Se é o cara que tava fumando, não importa que ele tivesse com cigarro na mão ou não, é sempre a coisa, fica com se o cara estivesse fumando. Como é que é? É, no começo, vamos lá, a combustão humana instantânea, ela se dá quando... Instantânea ou espontânea? Não, espontânea, perdão. Mas que também deve ser instantânea. Exato. O cara não vai se pegando fogo de pouquinho, né? Tem que... Não, ou ele esfrega, ou tá frio, ele esfrega a mão e de repente começa a pegar fogo aos pouquinhos. Não, uma das teorias é que o cara vai pegando fogo meio que lentamente, é meio bizarro. É, de dentro pra fora, cara. A coisa é bem mais complexa, assim. Começaram quando o pessoal encontrava... Uma implosão humana. É, essa é uma das hipóteses, já experimentaram, já tentaram. Porque assim, o que caracteriza ela? Você encontra um corpo carbonizado até os ossos virarem cinzas. Só que o que caracteriza esse fenômeno em específico? Alguma parte desse corpo tem que estar intacta. Por mais que a temperatura necessária para queimá-lo, né, até os ossos, fosse tão forte que, pela lógica, ela seria totalmente consumida ou o aposento onde ela estava teria que ser consumido. Então, por exemplo, pessoas que são encontradas em suas camas totalmente carbonizadas, mas os dois pés pra fora. E a cama tá lá ainda. A cama não queimou a casa inteira, não queimou mais nada. Só, por exemplo... parte do colchão, entende? É muito esquisito. E aí, caraca, o colchão é uma parada que pega lambe que nem, né? Pois é. O chão de madeira, entendeu? O que quer que tenha queimado a pessoa a essa temperatura, os especialistas acusam que deveria fazer um estrago muito maior. E aí o pessoal começou a coletar isso, se não me engano, na década de 50, que foi quando já tinha evidência fotográfica, você tinha como registrar as coisas um pouco melhores. Isso tá até hoje, cara. Teve, inclusive, um episódio do, aí vindo mais pra cultura popular, do Caçadores de Mito, que eles testaram diversas hipóteses que existem, né? E nenhuma delas se concretizou. Mas quais são as hipóteses? É. A primeira é de que a pessoa tenha simplesmente iniciado fogo com... Tava fumando e deixou cair um cigarro, uma parada assim. Exato. O O problema com essa teoria é que quando você testa, você não tem, primeiro que uma fagulha capaz de incendiar uma pessoa, a não ser que ela esteja vestida de nylon, é uma coisa, né? Mas e mesmo assim, de novo, o fogo teria que ser muito intenso pra você botar, você queimar o osso de alguém. Mas qual foi a última vez que teve um caso desse? 2011. É, isso que eu falo. Tem uma lixinha. Caraca. Tem 2013. O Tucano é especialista mesmo, compadre. Eu falei assim, eu fazendo a pauta, eu falei, Tucano, dá uma estudada. Ele falou, cara, meu irmão, eu sou especialista em mistério e enigma. Então, olha aí. Cara, foda mesmo, compadre. Você andei só ferrando, hein? Eu andei muito naquele furgão do Salsicha, depois que ele separou daquela turminha que ele andava, a gente deu um rolê por aí. Aqui diz que um dos casos mais famosos é de Robert Bailey, em 1967. Um passageiro de ônibus viu umas chamas azuis numa janela do apartamento. Uhum. Aí ele achou que era gás, né? Tipo, tava pegando fogo, né? Uma chama de gás e tal. Chamou o corpo de bombeiros. Peraí, quem são essas pessoas, cara? Bom, não sei, eu tô lendo. Não porque nada. Se eu passo em frente... Se eu passo em frente a qualquer acontecer, eu não paro, cara. No ônibus, olhou e viu o apartamento queimando, ele saltou do ônibus, foi no telefone público e ligou pros bombeiros. Possível, ingleses. A parada, assim, é extensamente noticiada, várias coisas, mas ninguém nunca testemunhou um cara na tua frente. Não, tem sim. Não, mas aqui diz assim, olha só, o final desse caso do Robert Bailey fala que o cara foi encontrado morto nas escadarias do prédio e um bombeiro afirmou que chamas azuis foram extinguidas com a mangueira estavam vindo de uma fenda no abdômen do cara. Isso, que ainda tava vivo quando começou a queimar. Esses testemunhos dizendo que alguns poucos que viram acontecer, somado com essa coisa do exame depois sugerir que as pessoas tenham queimado de dentro pra fora, criou a teoria de que as pessoas teriam se embebido de álcool tanto ao longo da vida que elas de alguma maneira... se tornaram inflamáveis. Ou então o cara tava treinando pra ser engolidor de fogo e deu merda também. Olha aí. Mas aí, cara, por exemplo, o pessoal já pegou porco, corpo de porco, né, cadáver de porco, embebeu em álcool durante vários dias e tentou tacar fogo e não acontece o que acontece. Mas aí simulou bem, porque existe a diferença entre anos e dias. Pois é. Então é uma coisa muito difícil de testar, cara. Acredite se quiser. Cara, acredite se quiser, não. Não tem nenhuma explicação sem ser essas duas whatevers? Cara, tem algumas outras. Porque mesmo que você tenha um barril de álcool, Tucano, por exemplo. Uhum. Se você não engolir um fósforo, não tem como o cara pegar fogo. Sim. Pimenta, como é pimenta ardida? A desculpa que nego chegou, não, é que as células do cara já eram tanta energia que o cara superaqueceu. Mas o problema é que, porra, o cara vai superaquecer e vai pegar fogo? Flamon! Forçando a barra, né? É, meio tocha humana. Eu não sei. Ué, o South Park criou uma hipótese boa também, que as pessoas não estavam mais soltando pum. É isso, usava uma mudava a química do corpo inteiro. Não sei, eu acho importante. Okay, vamos usar aqui a teoria do South Park. E os estigmas, as chagas de Cristo, que também volta e me aparece. Isso não existe. Olha que o padre Quevedo acredita. Tem um filme chamado Estigmata, com Gabriel Byrne, grande Gabriel Byrne. Sim, caraca, sim. Com a Patrícia Arquette, cara, lembra do Gabriel Byrne? Lembro. Com um final alternativo, mais legal. Ah, tem um final alternativo? Eu vou contar o final aqui, tá? Spoiler, esse filme não é... Não, Breno, é importante. Não tem um lance desse que ela fala? É isso mesmo, como é que é? Cara, assustador, sei lá. Meu nome não é importante. O filme inteiro fica aquele mistério de terror. Pá! Sabe? Ferimentos. Ah, caras feias. Coisas na parede escritas. E o Gabriel Byrne é o padre que investiga a parada. E no final ela tinha uma mensagem bonita para a humanidade. Cara, eu também nunca... Ela veio de avião. Esse filme. Mas Dudu, você que trabalha dentro do gênero. Gênero? Você é especialista religioso aí. Eu quero saber da sua... o seu ponto de vista. Não, ponto de vista nenhum. Eu só... Não. O Como não? O Dudu não é religioso. Ah, o que rola é que essa parada já foi... É, já, eu vi a primeira vez isso no Jô Soares, inclusive. Um cara que foi lá... Com as gases, eu lembro. É, tu lembra disso? Lembra dessa parada? Eu achava que era um fenômeno relativamente novo, mas é um fenômeno que já acontece há muito tempo. O primeiro caso registrado é 1500 e pouco e tal. E a igreja foi pesquisando esses fenômenos, o que é estranho, cara. Não é um truque velho, né? É o que parece, né? É. Na verdade, assim, sempre tem uma coisa que torna meio que inexplicável, não quer dizer nem o sim nem o não. E muitas dessas radiografias mostram que o furo foi feito de dentro pra fora. E não. E as pirâmides foram construídas de cima pra baixo. Eu não quero parecer cético, mas já parecendo, como uma radiografia vai mostrar que um furo foi feito de dentro pra fora? Isso é assim, você vê a entrada. É como se fosse uma chave de fenda, digamos que... Não é um furo, é uma chaga, é uma ferida grande. É, cara, eu sei. Mas, a erupção da ferida, entendeu? Vamos dizer assim. É, isso não quer dizer que seja uma parada mística, não é isso. Só é uma coisa estranha. E aí que as pessoas, né, obviamente... Explicar o que é um estigmata, porque as pessoas não sabem, muita gente pode não saber. Não, cara, ligado a pessoas religiosas, geralmente acontece com pessoas que já são beatos e tudo mais, que são essas feridas que tem na mão, que seria como se fosse como Cristo tivesse sido pregado, né, na cruz. Não só na mão, na mão e nos pés também. E nos quadris, muitas vezes também. No quadril? É, tem alguns que sim. Por quê? E quem visita casas... A lança no quadril? Aqui pra cima, na costela. É, nas costelas, né? É, na costela, no quadril, não. A maioria, nego, chega à conclusão que é autoflagelo. A maioria das explicações... Ah, meu amigo. Mas, existem alguns casos... Teve um caso, acho que na década de 60 e tal, de um padre, que ele ficou um tempo no hospital. A galera ficou pesquisando o que estava acontecendo com ele. E uma das coisas que chamou a atenção é que... E aí, nego, tirou a hipótese de automutilação, é que não tinha edema nenhum perto das feridas do cara, entendeu? Que seria, pro nível de machucado, seria... Meio normal. Se assumisse normal que tivesse. Mas eram machucados simétricos? Era um machucado só numa mão? Era das geralmente duas? Geralmente é simétrico. O primeiro caso mesmo que vocês falaram aí é o de São Francisco de Assis, né? Que é o primeiro caso. Ele que deu o nome até pra parar. Ele que se auto... diagnosticou. Ah, é verdade. E ele não podia mentir, então a gente sabe que isso é verdade. E diz-se, acredita que o que ele teve era uma parada chamada púrpura, que é uma parente aí da malária, sei lá, e que causa machucados assim, e simétricos, assim, nos dois pés ou nas duas mãos e olha tal. Olha só. Mas olha só, a pessoa não poderia, buscando ainda uma explicação dentro do nosso conhecimento, ela não poderia somatizar esse ferimento, né, se ela realmente Eu sempre pensei que é uma parada de mente sobre o corpo. Essa parada de somatizar é uma coisa que, assim, pode acontecer mesmo, mas não foi ainda explicada pela psicologia, nem pela medicina completamente. Então, isso abre espaço pra muita coisa, cara. Muita coisa. As pessoas acham, às vezes, que às vezes a gente tá no século XXI, as pessoas não têm ideia do poder da mente, nesse sentido. Já no século, sei lá, passado. Olha só. Importante. Que, assim, tipo, quando... Tem um filme no cinema, agora, eu acho que tá passando, Lucy, com a Scarlett Johansson. Ah, que ela fica super... E ela usa 100%... dos seios. É, não, as pessoas ficam olhando pros peitos dela e não corriam. Esse é o segredo. E ela usa 100% do cérebro dela. Ah, cérebro. Inclusive, ela muda a cor do cabelo. É. Com poder mental. Deixa eu explicar uma parada também. Ó. Essa parada de usar 100% do cérebro e tudo mais. É bullshit. Fala porque. Porque durante muito tempo se falou que a gente usava só 20% do cérebro. O que já foi provado que é mentira. É, que não é assim que se mede o uso do cérebro. É. É, se você ler comentário do YouTube, você vai ver que não é... Aí é 10%, cara. Aí não tem uso. Não é muito longe. Se tu for ver do Globo.com, então, do ego, tu fica maluco. Aí são pessoas acéfalas. Não é que eles não desenvolveram o cérebro. Eles não têm o cérebro. A gente tem até um mistério maior agora, que aqui é por que o Eduardo acessa o ego. Eu vou te falar por quê. Eu vou te falar por quê. Que é que tu quer ver tuas fotinhas nas colunas? Eu só acesso por um motivo, cara. Os comentários, tu se mija de rir, cara. É muito engraçado. Atração de humor. Você podia fazer um vlog, comentários do ego. Tu vê o que é o pior do ser humano ali, cara. Mas, só completando, só pra finalizar isso. Não. Eu quero de uma vez. Você, em que momento do dia você acessa o ego? De manhã? Ele, sabe o que é? Ele sai pra correr na praia, aí ele volta pra ver se tem notinha assim, Eduardo Esponja, sei lá. Cara, não tem, cara. Completa aí, cara. Faltava, né? Só que faltava, né? Eu já me perdi aqui. Já me perdi. Maria Celeste navegava pelos mares. Olha, isso é bom. É daquele navio que não tinha ninguém? Exato, você lembra aí? Puta, conta essa história, conta, muito bom. Era um navio britânico, mercante, que foi levar um carregamento de bebidas, se me lembro bem. Século XIX, né? Isso. 1870, alguma coisa assim. Por aí, eu acho que foi por aí mesmo. É um navio à vela, daqueles freguetes, estilo filme do Drácula. Perfeito, perfeito. Bergantim, né? É. E aí ele partiu de Nova York e indo pra onde? Alguém lembra? Pra Gênova, né? Itália. E aí passou um tempo e obviamente não tinha rádio na época e tal, e outro navio encontrou ele à deriva no mar. Quando eles abordaram ele, não tinha ninguém. E o seguinte, todos... Zero alma, tava vazio. Em alto mar, ele não estava com a âncora baixada. Estava à deriva. À deriva. Soltinho. Todos os documentos dele foram tirados do navio. O bote salva-vidas, né, o barco salva-vidas, não estava nele. A corda que prenderia o bote salva-vidas estava presa ainda ao navio e solta no mar. Todas as comidas foram deixadas no navio. O navio tinha bastante comida em boas condições. Né, alimento, água. Normalmente mais pervertidas podem imaginar outra coisa. Bastante alimento no navio, bastante água, nada envenenado, nada estragado, nenhum sinal de invasão, enfim. Tinham bolachas marítimas? Bolachas marítimas. Sem sinal de que foi assaltado por piratas, essa porra assim. Os pertences dos tripulantes estavam também, né? Exato. E aí... E os piolhos estavam por lá? Nem piolho do Chaves, nada. É, uma situação estranha, né? Porque você imagina, como? Né? Se os caras fugiram, o barco não afundou, não pegou fogo, não foi assaltado, não... Os caras fugiram, mas ao mesmo tempo não teria motivo pra eles terem fugido. É, por quê? Exato. Uma das bombas d'água, pelo que eu li aqui, uma das bombas d'água foi desmontada, né? Exatamente. Aí eles começaram a investigar. Caraca, tinha bomba d'água em 1850. Bomba da manivela, né? É, manivela. E aí eles começaram a investigar, quer dizer, a primeira hipótese veio essa coisa do barco de repente estar inundando e tal, mas viu-se que isso não estava acontecendo. Não chegou a um ponto perigoso, não tinha problema. O segundo foi, tipo, será que a tripulação encheu a cara com o carregamento de bebida alcoólica? Pilha errada, né? Uma pilha errada. Pode acabar. Duvido, entrar todo mundo no barco, salvar a vida. Verdade ou consequência, né? E aí parece que eles encontraram só um das centenas de barris ou mais no navio, só uma. Um tava baixo, assim, o nível. De quê? Barril de quê? Barril de vinho, eu acho. Ah. Mas era uma quantidade, assim, muito pequena em relação a possível... E mesmo assim, teria que ter acontecido uma orgia estilo Event Horizon, assim, no navio. Eu vi que tinha 1.700 barris e 9 descobriram que estavam vazios. Ah, isso, então é maior aí, melhor aí. É. Exatamente. Pô, 9 barris já dá pra fazer. dá pra fazer merda. Pois é, mas aí é que tá, não tinha... Depende da quantidade de comida que o pessoal, né? Não tinha fluidos pelo navio, entendeu? Não tinha... Ah, tu não tinha aquela fluidos? Luz negra. Tu não tinha a luz negra do Cesare. Não, mas fluido assim, urina, fezes, vômito, coisas que ficam entranhadas. E outras coisas. E outras coisas. Mas... Não tava fim de night. É porque não essas tava. Coisas ficam presas na madeira, né? No mundo. Então é mais fácil de você detectar, principalmente pra quem tá acostumado com essa vida. Mas aí. Nesse navio tinha família, tinha bebê, tinha essa coisa toda. Não era só marinheiros, vamos festejar, né? O capitão do navio levou sua família. O nome do capitão era Capitão Benjamin Briggs. Olha aí, hein? Olha aí. Capitão Briggs. Um antepassado, né? De repente, uma coisa meio Tintim. Vamos falar pro Briggs fazer um Tintim aí. Tinha o quê? Umas 8 pessoas, né? Olha só, eram 8? Eram 10 pessoas. 10 tripulantes? É. Só? Então, pô. Então é fácil de se explicar. Exato. Fácil de explicar. Mas olha só, tinha um suprimento de água pra 6 meses, cara. Tava tudo lá. É, não é fácil. Dois dos malandros encheram a cara violento. Deu uma louca nos caras. Eles jogaram o resto, a família, bebê, a mulher, não sei, tudo pra fora do navio e pularam junto. E pularam junto. Que maluquice é essa, cara? Mas já, bêbado, já viu o Tucano bêbado? É o álcool. É o tamidão, cara. Bêbado dois faz caras isso? Faz isso, cara. Joga as bêbado. Bêbado. Já vi, eu já vi o Tucano fazer coisa muito pior. Mas, cara, tem que estar bêbado e tem que ser psicótico. Pra porque jogar o marinheiro é super família são no mesmo. Mar, porra. Esses caras são... total. Mas haveria sinais de luta, né? Depende, qual era a tripulação? Se eram 10 pessoas, 4 eram bebês e mulheres? É, então, esse tipo de comportamento também foi levado em conta. A investigação em cima da tripulação disse o seguinte, que o capitão ele já trabalhava com eles há muito tempo, que a tripulação não tinha nenhum sinal no histórico de que podia pender pra esse lado, entendeu? Não era a tripulação do... Não quer dizer nada, que tu tem familiar que viveu a vida inteira, de repente fazer uma merda que tu não acredita, cara. Isso não... Sim, é uma possibilidade, mas é improvável, né? Não, mas calma, vamos... Mas peraí, eu quero saber desse babado desse familiar aí. Peraí, que o coelhinho Bossa Nova tá fazendo? Tem que contar melhor essa história. Essa história, ela não é mistério, sério. Não, é um mistério. Não é mistério. Não é mistério de, ai meu Deus, que coisa mística deve ter acontecido, ou coisa não, sobrenatural. Ninguém falou, é misticismo. É, um navio vazio, é que nem carro vazio na estrada. É que nem o mistério do Belchior. O do Belchior é mais interessante. É, deixou Mercedes em Guarulhos. E aí, o que aconteceu com o Belchior? Lembra? Do Belchior tinha meio de avião, mas voou de avião. A gente pode saber. Tava no Uruguai, não foi? Tava no Uruguai. Última passagem. Em Uruguai. A gente pode considerar o arrebatamento das pessoas aqui. Não, cara. The leftovers. Não, mas o Afonso tinha uma teoria que era mais plausível. Fala aí qual é. É, a teoria mais plausível então é de que um dos barris teria gerado algum tipo de gás ali do álcool e tenha gerado um estouro dentro do compartimento que teria assustado o capitão daquela porra pegar fogo, estourar, explodir o navio. E aí ele teria ordenado que todo mundo entrasse no barco salva-vidas, amarrado o barco com a corda no navio grande. Pra esperar, por segurança, né? Exato. Dá a corda, fica lá longe, pega todos os documentos e vamos ficar aqui no barquinho pra ver se essa porra estoura. Caraca, não faz sentido nenhum. Claro que faz. Não. Que sentido? Capitão experiente. É só por um rodeão. Ah, deu um estouro. É. Um estouro. Ai, caralho. Não. Todo mundo pro barquinho. Isso é um procedimento de segurança, cara. Caraca, um procedimento de segurança. No meio do mar, ele fala assim: aí, Felipe, vai ver que porra é essa. É isso. Felipe, I hear strange noise downstairs. Would you kindly go investigate? Vou mandar. Não, o cara, então, aí, o que aconteceu? O cara, pera, não. Caraca, cara. Você acha que o cara entrou com a família, com os marinheiros sem dente, tudo num barquinho, com os documentos, sem comida, sem nada, aí ficou todo mundo de braço cruzado esperando o navio pegar fogo? Não, isso não fui eu. Isso não sou eu que falei. É só os espertos. Um cara com uma lanterna assim, né, pra iluminar assim o... Aí vem um tigre, uma zebra e... Porra, cara. Não, mas aí, qual é a definição? E aí que eles teriam ficado ali e a corda snapped. Cortou, foi todo mundo boiando pra longe e o navio foi embora. Caraca. Isso teria sido uma medida... Aí ficou, então você aí quer dizer que a corda snapped lá em cima, na pontinha onde ela tava parada. Tem um marinheiro pra pular no mar e nadar de volta pro navio? Nenhum marinheiro é assim, pra parrar um nó de marinheiro, né, cara? É, que história. E o CSI também havia corda partida lá, pô, aqui. Corda partida da parada. Então, esse é um dos casos de navio fantasma, né? De, mais não, navio não era quando tinha fantasma no navio? Isso aí é o CSI 1800, cara. Você sabe, não tinha aquelas câmeras que dão zoom. Exato. Assim, até hoje isso é investigado. Você deu uma hipótese e eu te disse o que aconteceu. Que foi os caras bebendo. Música. Cara, nessa vibe aí tem o Holandês Voador também, né? Que é mais antigo um pouco, que enfim, um galeão que teria naufragado ali ao cruzar galeão um navio, não é um aeroporto. Um aeroporto que nos pedaços. Mas o aeroporto do galeão é galeão porque eles desenterraram um galeão que tava na praia quando eles fizeram o aeroporto. Assim, ó. O quê? Sério? É, por você sabe. É por isso que aquela praia onde é o aeroporto, hoje em dia não é praia porra nenhuma, é a praia do galeão, porque tinha um galeão enterrado nela. Caralho! Acredita ali na ilha do governador? Que bonito! Mas conta aí, conta sobre... Não, é isso. E aí ele teoricamente teria sido avistado algumas vezes aí. O holandês mandou. É o navio que aparece no filme do Piratas do Caribe lá, o... É. Do como é que é o nome do vilão lá do segundo filme? Polvina. Pô, mas eu lembrava disso, calma. David Jones. É, então esse é um... Relevantíssimo. Eles usaram essa lenda do holandês voador pra povoar o roteiro do filme, que era o navio do David Jones. Mas qual é a história do holandês voador? A história é basicamente essa, né? Que ele saiu lá e teria naufragado ali ao cruzar o Cabo da Boa Esperança e é visto até hoje. Até hoje? Ele virou um mito. Capitão Phillips viu o holandês voador. Por isso que ele abandonou o barco e deu aquele problema todo. Na verdade, assim, por que essas histórias persistem, né? Eu acho que também tem a ver com toda a pauta do que a gente tá falando. É porque ela tem um fio que liga ela a uma suposta fenômeno pseudo que acontece científico. Então, por exemplo, o que se acredita muito é que... Fenômeno pseudo que acontece. É bem assim. as miragens, né, que os caras veem, na verdade, no mar, né, são atribuídas a isso. Então o cara olha lá o holandês voador, uma coisa assim, sabe? Porque na verdade é uma miragem. Então ela tá ligada assim, ele viu alguma coisa. De fato ele viu. Agora, ele é sugestionado a acreditar. Exatamente. Pô, ele isso, viu. Eu acho que isso permeia um pouco todas essas teorias que a gente vai, que a gente tá debatendo um pouco aqui, sabe? É uma lenda de testemunho, ou seja, ninguém nunca pode provar, mas sempre alguém viu. Então é que nem a sereia. A sereia é a parada mais simples do mundo de explicar. Exato. Meses no mar, tripulação só de cueca. Alguém claro. Vai virar sereia nesse navio aí. Ou o cara olha pra água, meu amigo, vê o golfinho. Exato, com certeza. Vê o golfinho, o golfinho dá um sorriso e o cara abraça. Depois fala que é a sereia. Mas realmente o testemunho é o pior tipo de evidência que se pode ter pra qualquer tipo de coisa. É, né? Por isso que eu não acredito que nada que ninguém fala. E até o Neil deGrasse Tyson, ele fala que... Quem que é esse? É um nerd qualquer. My name is Cleveland Brown. Esse é o codinome pra você não citar... Carl Sagan? Não, eu não preciso citar o Carl Sagan pra dizer quem é o Neil. Esse é o novo Carl Sagan. Não, não é o novo Carl Sagan, ele é só o profeta. Mas ele fala que ele fica meio assustado de como os tribunais de justiça usam o testemunho como uma peça fundamental pra determinar julgamentos, né? E o testemunho é a pior evidência que existe, né? É, sem dúvida. Tanto que você vê agora, recentemente, um exemplo, um monte de testemunhas disse que o avião lá do Eduardo Campos caiu pegando fogo, que era bola de fogo, que era não sei o que de fogo. E aí, alguns dias depois, surgiu a filmagem lá de segurança do empreendimento lá que filmou ele antes de cair e não tinha fogo nenhum. É, realmente é complicado. Então, mas isso acontece... O testemunho é muito falho. Mas aí, que tá, aí, o testemunho é falho, as pessoas acreditam, mas ainda mais quando o cara que tá dando o testemunho, ele realmente acredita que viu aquela parada. Isso acontece... Naquele... Isso é o clássico exemplo. Aí a gente tá falando do holandês voador. Certamente, o cara viu, porra, ainda mais delirando, porra, de repente sem água, escorbuto, caralho. Muito catupiry, o cara. Porra. Né? Só pra cabeça, cara... essa porra. Então, o cara é esse. Também. Mas isso seria filme. Um saco duro, velho. Tem um filme que exemplifica esse negócio do testemunho, que é o 12 Homens e uma Sentença. Ah. Que as pessoas falam que viram, que não sei o quê, e aos poucos, durante o filme, eles vão revelando que... As próprias técnicas de fazer entrevista, você pode induzir o cara a achar que viu. Sim. Aquela clássica, no caso do avião que o Alexandre tava falando, é só você perguntar, mas o avião tava pegando fogo? A terceira vez que você perguntar isso, o cara já, já começa a achar que o avião tá pegando fogo. Tava pegando fogo. Tava assim. O próprio cara se sugestiona ver, isso é a coisa mais simples. Ou ele vê outra pessoa falando que viu pegando fogo, e aí quando ele tenta lembrar, ele bota fogo na memória dele. Pois é. É complicado. Ou então, ele viu mesmo. Isso não acontece. Ele pode ter visto também o azul verde do candidato dele. É, porque eu acho o seguinte, acho que se... Vai que tem mesmo um navio fantasma aí navegando. Eu queria que tivesse, vou te falar. Eu acho tão plausível quanto pousar na Lua. É só questão da ciência alcançar esse fenômeno. Não comenta você também não, cara. É, acho que tá. Chega, para. Eu não sei o que é mais difícil de acreditar, que o homem chegou à Lua ou fantasmas. Eu devia acreditar que depois desse tempo todo você ainda tá nessa polêmica. Isso é mais difícil. Para com isso. Sabe o que é pior? As pessoas acreditam você, que o Tucano você realmente é Fernando tá falando Russo. Sério. Você é um formador de opinião. Exato. Sabe por que existe ainda a polêmica? Na verdade, é alimentada pela incredulidade do Jovem Nerd, que não. Acha que é mentira isso. A pessoa não pode ter uma opinião diferente da dele. Mentira, olha aí, é mais polêmica, é um polemizador mesmo. Mas que é estranho o pouso inicial na Lua. Não, não começa. Isso não é um mistério, isso é um fato. Não, vem. Não, isso é um fato. Mas estamos falando de mar, vamos falar de Triângulo das Bermudas. Esse talvez um dos maiores mistérios do mar. Olha, esse aí. É um mistério grande. Grande. O Triângulo das Bermudas é uma área triangular entre três pontos ali perto. Mas é um triângulo equilátero? Não, não é. São três pontos assim, perto ali do arquipélago lá das Bermudas, ali do lado da Flórida. Sabe qual é o ponto na Flórida que é o... Um dos pontos do triângulo? É Fort Lauderdale, isso, né? Fort Lauderdale. Sério? Por isso sobem tantos sutiãs lá. Eu tenho uma história de Triângulo das Bermudas, não comigo, como sempre, aquela um conhecido. Ah. Vamos ver. A história é a seguinte, é um amigo do meu pai que veleja, é bom nisso, já foi. Há anos atrás, ele ganhou uma grana pra trazer um barco dos Estados Unidos pra cá. Uhum. É comum você fazer isso, cara. Quando você é pirata, Não, a pessoa que... Aí fica assim, cara. O cara que é dono do veleirão... História estranha. O cara nem sempre tem saco de ficar 3 meses no mar pra trazer o veleiro dele pros Estados Unidos pra cá, por exemplo. Então ele paga um cara, é isso. Que traz o veleiro e aqui usa o veleiro aqui, depois ele paga alguém pra levar o veleiro de volta. Sério? Existe essa profissão? Existe. De manobrista de veleiro? Não, é muita gente. Caraca, que história. E diz que eles vieram numa boa, com um tempo bom, até eles chegarem em Miami. Quando eles entraram no Triângulo das Bermudas, eles pegaram uma tempestade do cacete. Caramba, cara. Tempestade, quando eles saíram da área do Triângulo das Bermudas, a tempestade acabou. Caralho. Olha que bonito. Só o poder do testemunho. Então, eu estudei bastante sobre o Triângulo das Bermudas. Sempre gostei, né, desse assunto também, que nem muitos de vocês aí. Uhum. Quando eu era mais novo, o Triângulo das Bermudas sempre me causava uma perturbação, assim. Você ficava bolado? Que assim? Eu tentava, eu não sabia o que era, eu ouvia falar do triângulo, mas nunca sabia o que era. O que é? E aí eu ficava imaginando bermudas em forma de triângulo. Sério, é verdade. Tem um filme muito foda que chama O Triângulo do Diabo. O Diabo, é. Que é outro nome que eles dão. Mas esse é lá perto do Japão, né? Não, é ele mesmo. É o primeiro nome do Triângulo das Bermudas, foi Triângulo do Diabo. Sim, mas tem... Mas não era comercial o suficiente, né? Eles vão dizer. Triângulo do Diabo, que tem um efeito parecido de sumir barcos e aviões, que é lá perto do Japão. Inclusive, eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um livro, cara, que se chamava A Pirâmide Submersa no Triângulo das Bermudas. Que eram uns mergulhadores que acharam que seria a ponta de uma pirâmide no fundo do oceano, ali na área do Triângulo das Bermudas, e que nego especulava que pudesse ser um resquício de Atlântida. Ó! A parada é a seguinte, eu não lembro de nada desse livro, quase, entendeu? Porque eu era adolescente, já tem muito tempo, não lembro de nada desse livro. Te marcou, mas... A única coisa que eu lembro é que eles tinham uma teoria que o Triângulo da Bermuda, junto com as pirâmides do México, com as do Egito, com algumas da China e do Japão, eles estão mais ou menos numa mesma latitude, num cinturão de latitude, que seria uma faixa magnética que existe na Terra. E que as coisas não estão por acaso colocadas nessas paradas. Essa parada, cara, é o seguinte, é a mesma coisa que eu falei do holandês voador, que tinha, quando eu falei essa parada bizarra de pseudo, sei lá o que, científica, porque existe isso. é pseudo-hipercientífica, é porque tem essa parada de que... Caraca, cada vez fica mais louco. Pseudo-hipercientífico? É essa parada dos campos magnéticos da Terra, que até hoje o nego não sabe muito bem o que, que é. Tanto até o Lost brincou com essa parada. Então, mais uma vez, o nego não tem muita eletromagnetismo, tá ligado? Com, sei lá, com magnetismo, com tudo. Então, esses campos aí que estariam... O nego não sabe como é que funciona, né? Tem gente que fala que tá ligando com Stonehenge e tudo mais, então... O nego já achou umas ruínas embaixo, numa área que perdeu o Triângulo das Bermudas. Eu lembro de ver um documentário há anos atrás. Mas ruínas? Essas ruínas aí é que nem cabeça na Pedra da Gávea, né? É tipo ruína maia, cara, sabe? Não, é então, assim, Blue Hand, essa ruína que você tá falando, eu acho que é a que você tá falando, é em Cuba, que eles estavam passando, não é essa? Que estavam passando de fibra ótica. Uma das pontas do Triângulo, se não me engano, é Cuba, não é isso? É Porto Rico. É Porto Rico? Porque eu sei que era numa... Quais são as pontas mesmo? Fort Lauderdale, a Azul vai pra lá agora. Fort Lauderdale, Bermudas e Porto Rico. Bermudas e Porto Rico. Não, mas aí isso é um triângulo o quê? Equilátero não, né? Não. Esse triângulo tá bem maluco, né? Não, essa área, olha só, ele essa é área. Ele é um polígono, polígono. Aí que tá, aí que tá. Essa área, o próprio nome do Triângulo das Bermudas, ela foi... Não, é jogada. Como eu falei, eu estudei bastante o Triângulo das Bermudas. Eu acabei ficando mais cético sobre esse, dentre os mistérios que a gente tem aqui. Porque ela foi muito popularizada por uma publicação pulp de um autor americano, se eu me lembro bem, que pegou um monte de causos e misturou. E tal, e vendeu, entre aspas, né, o nome Triângulo das Bermudas. E aí começou a popularizar. Agora, sim, existem algumas anomalias aí que as pessoas ainda estão em xeque se elas são em alta concentração nessa área mesmo, ou se está no mesmo nível. Porque avião sumir antigamente era muito diferente de hoje, cara. Antigamente não, cara. Hoje, porra, né? Porra, tá sumindo avião aí. Eu já vi um comentário que diz que sim, todos os casos de bússolas desmagnetizadas, malucas, existem variações naturais na Terra que podem causar sua bússola ficar maluca. Então, esses casos de bússola maluca, casos de naufrágio, de aviões perdidos, são iguais em qualquer lugar do mundo, a quantidade, só que as pessoas tendem a perceber mais no Triângulo da Bermuda por causa da associação ao mistério. Que pode ter a ver com esse negócio do campo eletromagnético da Terra que eu te falei. Se você chegar, por exemplo, no polo norte magnético, por exemplo, a bússola fica maluca. Chega mesmo, não é teoria, não. Se for lá no polo norte, chega e a bússola fica doida. Sim, porque você tá... Se você estiver no norte... Exatamente. Ela não consegue te montar o sul de jeito nenhum. Exatamente. Se você ficar em cima daquele pirulito ali, você vai ficando no polo norte? Pirulito. Aí fodeu, cara. Não existe um consenso mesmo, essa coisa. Ah, não, já foi provado que o número de acidentes lá é igual ao do resto do mundo. Não foi, não. Mas será que todos os acidentes são lá? Porque às vezes é assim, é perto. Tipo, foi em São Vicente, mas o nego fala que mora em Santos. O que acontece é que tem desaparecimentos estranhos. Você tem aviões militares que perderam contato. Aquela gravação do TBA-19 é bizarra. É bizarra, então, cara. O militar é o testemunho com extra credibilidade. Credibilidade, né? Exato. Você, quando quer botar uma credibilidade no testemunho, você fala militar. Militar não inventa nada, não bebe, não mente. Jornalista. Ô, Blue Hands, peraí, você tá falando do caso daquele esquadrão da Segunda Guerra? É, ele mesmo. Tem a gravação dos caras. Como é que é? A gravação. O cara começa, Fort Lauderdale, nós estamos numa tempestade, eu não tô vendo o mar, porque naquela época o nego navegava muito visual, né? É. Aí o cara, vou navegar por uma bússola. Aí daqui a pouco ele começa, Fort Lauderdale, eu tô com problema na minha bússola, ela tá rodando. Uhum. Você vê os outros, eles falando entre eles e o outro também. Comandante, eu não tô vendo minha bússola. Aí daqui a pouco ele começa, Fort Lauderdale, eu perdi o mar, eu não tô vendo o mar, tem uma nuvem na minha frente. Você tá falando do voo 19? É. Aí daqui a pouco, o próximo que ele manda é Fort Lauderdale, eu não consigo identificar a diferença do céu pro mar, eu perdi o céu. Aí você vê o operador de rádio desesperado, como é que é? Explica aí, Fort. Aí corta a mensagem do cara e não tem mais mensagem. E não foi esse que eles mandaram atrás dele, logo em seguida? Mandaram o hidroavião. Também sumiu, mandaram o avião também sumiu, cara. O voo 19 foi quando já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. É um voo de destruição. E eles estavam fazendo um voo só de... De bobeira. Rolê, um rolezinho. É um cara sênior que tava voando. Esse comandante é um sênior, mas os outros caras eram pilotos também, mas não eram pilotos menos experientes. É, o cara tava dando tipo meio... meia olhinha. Mas eram cinco aviões, 14 tripulantes, e aí eles aconteceu isso que o Blue Hand falou. E aí a base mandou um hidroavião. O hidroavião foi se aproximando de onde eles tinham perdido contato. É. E aí ele teve problema de rádio e voltou. E aí eles mandaram outro. Uhum. E parece que durante algum tempo o hidroavião conseguiu falar com a base e conseguiu falar com os aviões. Né? E depois o hidroavião perdeu o contato também com a base e sumiu todo mundo. Caraca, maluco. E no contatos imediatos de terceiro grau... Ih, caralho. São os caras que aparecem no quintal. Aparece no quintal um dos aviões. Não, no meio do filme aparece na Índia. Aparece, na Índia, né? Exato. E aí tem o cara lá de São Lourenço, amigo do Dave. Amigo meu, porra nenhuma. Que contou mesmo. Ele viu o filme, ele contou a história que apareceu lá em Minas um avião de Segunda Guerra também. Eu nem conheci o cara na época. Faz todo sentido. Mas agora é padrinho do filho dele. Ah, sou padrinho da tua filha também. Ri agora. No final do Contatos Imediatos também tem uma troca, né? Sai um pessoal. E leva o Richard Dreyfuss. É. Então, que merda de troca. O pessoal que sai tem os pilotos do voo 19, né? Tem os pilotos, exatamente. Meio boladinho, né? Meio... Mas olha só, vamos lembrar que essa área aí de mar, do Triângulo das Bermudas. Ali, é navegada absurdamente. É absurdamente, e é uma área de furacão, cara. Toda hora tem furacão na costa leste americana. Então, vai de Nova York até o Ponta da Flórida, até Cuba. Golfo do México, chega até no Texas, cara. Furacão é uma parada mais fácil de você identificar e evitar, né? Não, mas antigamente, quando você não tinha meteorologia, satélite, o caralho, você ia olhando pro céu, maluco. Então, mas o mais assim fantástico do que os desaparecimentos são outros casos. Por exemplo, teve um avião 727 de passageiro que ele ficou fora do radar durante 10 minutos. E aí... Quando ele voltou, todos os passageiros estavam trocados por dinossauros. Foi muito estranho esse cara. Ele sumiu durante 10 minutos e depois reapareceu normalmente. Ele perdeu o contato com o rádio, com a base, com a torre. É, sumiu durante 10 minutos. E quando aterrissou, tanto os tripulantes quanto os passageiros que estavam de relógio, estavam com o relógio 10 minutos atrasado. Cara, eu lembro disso. Caraca, eu lembro disso. É, isso aí aconteceu também com um cara, se eu não me engano, que foi num aviãozinho pequeno também, que entrou tipo num vácuo assim, temporal também e se perdeu no tempo, teoricamente. Tem uma embarcação alemã também, isso acho que faz mais tempo ainda, que ficou desaparecida, que ele tinha saído de Cuba e foi encontrado no dia seguinte no mesmo lugar que ele tinha saído. Caramba. Só que o cara tava 10 anos mais velho. Não, só que sem ninguém a bordo. Todos os tripulantes desapareceram. Ele voltou pro mesmo lugar, só que vazio. Nimitz, volta do inferno. Ah. Olha, Langoliers também. Minha dúvida é a seguinte. É aterrissou ou aterrissou? Vocês querem entrar no campo da loucura? Foda? Tem uma hipótese de que existe um monstro, um serpente... colossal. Um Cthulhu? Cthulhu? Chulo. Não, é que tá... Chulo. Jogomand. Cara, qual o nome dele? Ele é tipo um dragão chinês, cara. Tem vários desenhos dele aí. É a serpente do Ragnarok. Não, serpente bacana. Ele também, não podemos descartar, né? A presença de um ser gargantual que não pode ser detectado. Assim, a teoria... Pode ser também um kaiju. Pode. É isso. Exato. Que só fica ali, né? Que se alimenta de plâncton, sei lá. De navios. E de navios e que os governos em conjunto escondem sua presença. Escondem essa informação. Ou pode ser uma arma secreta da Opus Dei. É, pode ser. Arma meteorológica, né? É. Eu gosto desse caminho. Pode ter sido alguma coisa que os Estados Unidos fizeram ali e deu errado, uma coisa meio The Mist, sabe? Do Stephen King. Sim. Que criou ali um projeto pra Segunda Guerra. É isso aí. Você vê que a pedra piorou depois da guerra. Pode ser também a Ilha de Lost. A Ilha de Lost. É, ela pode estar por ali também. Com uma teoria que diz que a Atlântida é ali. Eduardo, Atlântida. Assim, Ilha de Lost tá... Eduardo sabe. Onde fica a Atlântida? Poderia ser ali. É Atlântida ou Atlântica? Não, Atlântida. Atlântica é... É a avenida. Cacinho, é a avenida. Não, o que falava que a Atlântica fica... Olha aí! O nome disso é indução. Ó, o poder da sugestão, hein? Ficava de, além do estreito de Gibraltar ali... A venda com o Rio de Hércules, que é o estreito de Gibraltar. Que era chamado exatamente. Agora, é claro, que achava que era ali perto, né? Só que, como ele fala que é além... Eu já estive ali, nunca vi nada. Então, é porque submergiu, né? Teria submergido, né? Eu não olhei pra baixo, é verdade. E aí poderia, assim, como tá além, né, do Oceano Atlântico, poderia estar ali pertinho, né? Pertinho da Europa. Além, lá na puta que pariu. Ou então tem gente que já acha que tá lá na Bolívia, na Colômbia. Tem, né, gente que fala que é, no, é lá em cima, no Lago Titicaca, tem um monte de coisa. Porque tá do outro lado, na América. Tem gente que acha que é América. Uhum. E tem gente que acha que foi um continente ali, que foi... E até, como a gente tá falando, tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Que poderia ser uma cidade que foi soterrada por... Ali tem muito vulcão também, né? Na região. Então, a localização poderia ser qualquer lugar depois do Estreito de Gibraltar. Segundo a teoria mais clássica, é claro. Ou poderia não existir. Exatamente, isso é um mito. É. Filha da puta, como que assim não existe? Isso não pode existir. Essa ideia não existe. Lembrei aqui do Experimento Filadélfia. Opa! Sim. Não tem nada a ver com comida japonesa, mas sim com um navio que... Olha o jabá! Que tentaram, né, mandar pra puta que o pariu, e ele foi e ficou ao mesmo tempo e voltou cheio de gente fundida. Não necessariamente tentaram mandar, não. Parece que... É invisível, né? É que o experimento era pra deixar ele invisível. A gente já falou, não? Em algum podcast longínquo do Filadélfia. Nós falamos já do Experimento Filadélfia. Filadélfia, a gente falou sobre eles especificamente. O que se especula é que é um manto de visibilidade, digamos assim. Uhum. E que diz que o que aconteceu foi que o navio foi teleportado. Exato, através de magnetismo, né? Você botando... super potentes. A lenda, né? Diz que no primeiro teste ele ficou quase invisível. Uhum. Que ele ficou uma névoa esverdeada e tal. E quando voltou, os tripulantes reclamaram de náuseas. Uhum. E aí, no segundo teste, que aí foi pra ter certeza mesmo, pra valer, uhum. Aí... Agora vai, galera. Cara, mas sabe o que não faz sentido nessa história? Nada faz sentido, porra. O fato deles teleportarem, eles não tinham conseguido fazer nada ficar invisível até então. Aí eles fazem um teste com tripulante? Não. Isso aí teria sido, tipo assim, depois de vários testes em laboratório, controle, não sei o quê. Mas se eles fizeram vários testes em laboratório, como é que eles fizeram um teste com um tripulante onde o navio ficou semi-desaparecido? Não faz sentido. De aumentar a potência, o cara botou no 1 lá e ficou semi-aparecido. Depois, vamos botar no 10 agora. Mas sabe que seria interessante? Até eles fazerem um teste com um navio tripulado, você teria muitos documentos de bolas de gude sendo, ficando invisíveis ou sendo teleportadas, porra. Não, documento você não vai esperar. A gente tem documento sobre a bomba atômica, que era o maior segredo do mundo. Só que essa merda aí de visibilidade, ninguém sabe. Ficar invisível com bomba atômica? Eu tô comparando o nível de... Você está insano, rapaz. Eu tô comparando o nível de segredo, cara. Nível de segredo. Mas ficar invisível é maior, Alexandre. Não é maior não, cara. Você não acha que você transformar um destroyer invisível é mais importante do que você jogar uma bomba? Então, se isso data da Segunda Guerra Mundial, a gente já saberia, né? Cara, como assim? Tem muita coisa que a gente... Não, tem muita coisa que tá classified ainda. Peraí. Calma, Jovem Nerd. Mas olha só, tem um documentário que eu vi há muito tempo atrás, que era uma barata. Eles faziam todos os testes primeiro lá no laboratóriozinho, bonitinho, e falaram, tá tudo dando certo aqui, a gente botou os comandos de ação dentro do barquinho, e tá todo mundo voltando bem. Vamos botar gente. E aí, quando eles voltaram nesse terceiro strike aí que o Blue Range lembrou, algumas pessoas tinham desaparecido por completo, outras tinham se fundido ao navio. Se fundido. Metal. E quem voltou esquizofrênico. E ele disse que o navio apareceu em um outro porto. Na verdade, ele desapareceu da Filadélfia, apareceu na Virgínia, Isso. E desapareceu da Virgínia e apareceu na Filadélfia de novo. Olha aí, Jovem Nerd. Ele fez um blink. Exatamente. Ele veio e voltou com o holandês voador. Se vocês me perguntam se eu acredito nisso, eu não acredito. Mas é legal, cara. Não, é claro. Legal. Não, claro. É uma viagem. E ir à Lua também era viagem, meus amigos. Mas essa parada não tem a ver com rota marítima de corrente e tal que existe no mar, né? Que você pega rotas mais rápidas e rotas mais lentas. Pega corrente no mar. Então, mas o que rola? Exatamente. O que rola? E nego descobriu uma rota na época que fugia dos ataques dos nazistas, porque eles não conheciam. Então botaram o navio como teste nessa rota, o navio foi pra Europa e voltou. Numa velocidade muito maior do que o pessoal estava acostumado. Daí que vem a história do teleporte. Caramba, né? Mas que velocidade foi essa, cara? Ele não foi pra Europa, não. Ele foi no próprio Estados Unidos. Foi de uma tipo, base militar pra outra. É tipo, não, mas foi muito pouco tempo. É tipo o Romário, né, JP? Conhece os atalhos do Oceano Atlântico, né, porra? Precisa correr muito. O que? O navio, veio chegar em 14 dias, chegou em 12, gente, caralho, deve ter existido um teleporte, cara. O que você tá fazendo aqui, né, porra? É a dobra marítima. Tem paradas até do Ponce de León, né, que ele conseguiu chegar na América porque ele descobriu uma rota mais rápida. Pegou uma onda. É como se fosse uma corrente, né? Certamente alguma coisa a ver com corrente marítima, né? Não com teleporte. Mas tem a parada do campo unificado também, cara. Sim. Você está esquecendo de falar. É porque, assim, essa parada do experimento é mó viagem isso aí, né? Mas, assim, ficou muito, como a gente está falando todo o programa aqui, repetindo, porque tem essa parada que teria sido feita a partir de uma teoria do campo unificado que o Einstein propôs, que é que todas as forças elementais da matéria poderiam interagir, assim como a eletricidade interage com o magnetismo. Aí o Dudu citou a referência máxima pra você não duvidar de um exemplo. Einstein. A teoria não, do mas Einstein. O próprio Einstein falou que ele não tinha resposta pra isso, né? Mas a ideia era boa. Até hoje essa teoria não tem uma equação matemática que prove, né? É isso que eu tô falando. E justamente por não ter, é que esse projeto ficou famoso. Porque nego tentou entender o que que rolava aí, né, cara? Esses caras não conseguiram, se puderam. Se fundiram, né, como diz o... Mas como é que poderia ser isso, né? Tipo assim, como é que poderia se interagir essas forças? E aí tem as mil teorias, né, que levam a teoria da conspiração a ficar viva até hoje, né? Mas assim, é uma viagem mesmo. Pra mim, a teoria mais simples é que os caras fizeram um jammer de radar e inventaram essa venda toda pra não vazar pra fora o que eles tinham feito. Ah, isso aí pode é básico. O nego fala que Roswell é isso, né, cara? Foi basicamente essa parada, que eles faziam direto isso. Não. Outro Nerdcast, vamos deixar pro Nerdcast de apologia esse. Esse papo é bom, hein? E monstros marinhos? Cutulo. Não, porra. É o Kraken. Tem que ser mistério da humanidade. É, mas Cutulo é mistério, cara. A explicação do Blue Ranger é que é um Kraken. Pronto. It's the Loch Ness Monster. Vamos lá, o Kraken, já que estamos falando do Kraken, é uma coisa também bem interessante aí. De acordo com o que já falou durante o programa inteiro. Lula gigante. Tá na lista do Kraken. Pra mim, bate perfeito. Sim. Então, mas só que vocês estão só com um problema de espécie aí. Que isso, cara? A Lula gigante é um filhote. Pega o polvo? É um filhote. Ele chega apenas a 13 metros. Sim. E é facilmente encontrável. A Lula que você tá pensando não é a gigante, é a colossal. Uhum. Que tem mais de 20 metros. Que essa... É verdade. Essa ninguém conhece. Essa não foi aquela que acharam só o olho? Que pescaram o olho então, numa... Eu já pensei um pedaço. Nunca foi, é, nunca pedaço, foi, é um é, pedaço. Nunca foi capturada e poucos exemplares foram vistos. E como... Ou quem viu uma vez só. Cara, como uma lula colossal não é achada? Como? Porque ela não tem osso, né? Não, e ela é muito... Ela é um animal que vive... Muito na profundidade, cara. Se você for ver a porcentagem. É impossível tu chegar na ela, parada. Tanto que ela usa a autoluminescência, né? Bioluminescência, pra caçar as presas dela, porque onde ela vive não tem luz. Cara, não é à toa que a gente tá no... Um cachalote come ela, porque eu já vi um marca... Né? Ela come... Não. Lula gigante come a cachalote? O contrário. É Lula colossal. E ela já foi achada dentro de um estômago de cachalote. Acharam a Lula gigante dentro do estômago cachalote? Sim. Com bico, com tudo? Ele cuspiu o bico. Mas olha só, recentemente, eu não sei se vocês viram, foi agora, no primeiro semestre, que rolou uma parada lá na Austrália. É, do Tubarão Branco. Né? Isso, foi maneiríssimo isso. Foi maneiro essa parada. Durante alguns dias foi um mistério foda. Maneiro foi pra você, não pro tubarão, né? Ainda é. O Tubarão Branco desapareceu, né? É. Porque eles botaram um sensor de temperatura. Não, eles acharam. No estômago eles do. Eles acharam o sensor. Então. Né? E aí eles foram ler as informações, vocês não sabiam do tubarão. Então eles acharam o sensor e foram ler. Não, mas o sensor que inicialmente estava dentro do tubarão. Estava dentro do tubarão, então eles acharam só o sensor. Aí foram ler as informações do sensor e aí dizia que em certo momento a temperatura estava marcando 7 graus. De repente ela foi para 25 graus, né? E é impossível isso acontecer, a não ser que esteja dentro da barriga de um outro animal. E aí também leram uma súbita mudança de profundidade. Que a parada afundou, tipo, quase muito 600 rápido. Metros. Muito rápido. Muito rápido. Então isso era uma prova de que o tubarão branco, que é o maior, fora o tubarão baleia... Só poderia ter sido comido por um outro animal. Foi comido por um bicho maior. Esse tubarão branco tinha 9 pés, cara. Ele não era um tubarão médio, era um tubarão grande pra caceta. Converte aí, JP, pra escala métrica. Porra, eu não sei, cara. Tem um app pra isso, não, porra. 2,07 metros, tá falando. Quase 3 metros, né? Você tá falando de um tubarão de quase 3 metros que foi engolido por um outro bicho. É sinistro, cara. A história oficial é que ele foi engolido por um outro tubarão branco que teria mais, aproximadamente 16 pés. A garota. Que o estômago do tubarão de 16 pés comportaria o de 9. Sendo que essa teoria do outro tubarão maior só está na categoria do tubarão porque não tem outra categoria que a gente conheça. E ainda é discutível se existe canibalismo entre tubarões. Veja só, um tubarão branco de 3 metros não é dos maiores. Um tubarão de 16 pés é um tubarão de quase 5 metros, que é um baita tubarão, mas que já ainda foi assim, encontrado. Cara. Mas tem que ser um filho da puta. O cara é oco, né? É jiboia, tubarão jiboia. O mais maneiro é que isso aconteceu muito perto da estreia do Godzilla, cara. Todo mundo gritando viral pra essa porra. Então, isso é bacana você mencionar, porque uma das contrapropostas sobre animais muito maiores, apesar de sim, você pergunta a qualquer oceanógrafo aí, qualquer especialista, e ele vai te explicar que o mar realmente é pouquíssimo explorado. A gente sabe muito pouco do mar e é assustador, né? Pergunta pra alguém que entende. Você tem medo do mar, Afonso? Quem não tem? Eu seria um tolo se não tivesse. mas o contra-argumento melhor é como é que esse animal se alimenta, né? Ele teria que se alimentar constantemente ou, como Godzilla novo, se alimentar de radiação ou sei lá o quê, que tem lá debaixo d'água. Não é impossível, mas assim, né? Ele pode hibernar durante grandes períodos de tempo e sair pra se alimentar, como outros animais fazem, a gente já tem evidência. Não. Poderia também. Aí tem várias... Ah, tem aquele tubarão gigantesco lá, que não tem dente. Tubarão-baleia. Que não tem dente, né? Tubarão-baleia. É muito bullying. É muito bullying, né, o tubarão sem dente? ele não faz nada, ele só fica ali de boca aberta mesmo. Ah, que vier, veio. Ele come que nem uma baleia. Ele abre a boca... Fica dando uma filtrada. Tem um vídeo no YouTube de um cara que tá nadando. Quando ele olha pra longe, ele vê só a silhueta de um tubarão chegando perto, meu irmão. E ele... E tentando nadar, e a parada vai chegando, aí quando tá pertinho dele, tá ele lá com a boca aberta, o tubarão baleia devagarinho. Goiabinha, né? Aquela goiabinha. Pô, mas assim, durante um... Que eu olhei, Alexandre? O Alexandre viu uns 20 segundos. Você sente o horror do cara. Tinha um desenho da Hanna-Barbera que retratava bem isso, né? Tubarão. Era um tubarão que era comido, não era? Esse tubarão baleia, cara. Quando se fala no fundo do mar, meus amigos, aí realmente all bets are off. Eu acho que o Tucano tá indo muito fundo com essa história. O monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness é simplesmente um bêbado vendo um tronco de longe. É isso. Não. É isso, cara. Não, já, podendo a sugestão. Já vi um programa que diz que revelou que Loch Ness em gaélico arcaico significa Lagoa Rodrigo de Freitas. E existe um programa. Eu vi esse programa também. Planeta. É, exato. É isso mesmo. O Tucano tentando esconder suas fontes aí. Toda essa lenda é baseada naquela foto preta e branca daquela cabecinha, não, não é? Não, já tinha. Antes. A foto foi feita já porque a lenda já rolava mesmo. Já existia a lenda, né? Ok. Essa a gente não vai nem perder tempo. O cara é um tronco na água. Não, cara. A foto, o cara no meio de morte disse que... Aí, galera, sabe aquela foto? É mentira. Porra, parece nitidamente um cara com a mão, com o braço levantado da água com a mãozinha fazendo biquinho. E o plesiosauro, ou as variações aí que você queira, ele não tinha o pescoço daquele jeito também. Tem um monte de coisa errada com aquele bonequinho. Você logo você, Afonso? Aquela foto era falsa. É. Tô tem uma coisa errada aí, pai. Tu que é o crente do programa, né? Mas qual é? Afonso é um belíber. Agora eu vou ter que trocar as bolas aqui, cara. Pois é. Ah, o monstro Lago Ness segue com essa ideia de que o bicho veio ali do mar, né? Achou um cantinho bacana no lago. Peraí, o bicho veio do mar pro lago? O Loch Ness, o Lago Ness é de água salgada? É, ele é de água salgada. Ele é de água salgada? É. Dan, dan, dan. E é fundo de parada. A parada é que, nego, os cientistas dizem que é impossível existir o monstro, é porque esse lago é relativamente recente. É tipo assim, de 10 mil anos. Ele ficou, antes disso, ele tinha ficado assim, 20 mil anos congelado. Ele... Tá aí. Ficou lá o bicho congelado. Não, mas aí... Ele só tá aí 10 mil anos, né? Aí não bate com algum bicho pré-histórico, entendeu? Não, mas é porque o bicho tava congelado. As datas batem. Sabe um animal que era considerado mitológico, lendário, e que depois descobriram que existia? É o dragão de Komodo. Sim. É, dentre outros. Isso é maneiro falar, que tem um estudo que só se dedica a isso, né, cara? Eu ia falar que era o jacaré do Papo Amarelo. Tem um estudo que é, não é uma ciência, tá? É um estudo que se dedica, chama criptozoologia, que se dedica justamente a estudar esses animais que alguns, cara, como eram criptozoologia, como o dragão do Komodo, que o Tucano acabou de falar aí, depois foram provados verdadeiros, né? Mas não sei, então, seria o caso da gente, gente, agora avançamos os nossos estudos e tal, o dragão de Komodo era um mito e agora descobrimos que ele é verdade, e o lago o monstro Lago Ness era um mito e olha aqui, agora essa bela espécie e tal. Não, não tem bela espécie, não. Continua sendo um mito. É um bracinho. Mas tem estudos recentes, sim, com aparelhos de sonar avançados, sim, que pegaram massas se locomovendo, massas quentes. Sim. É, agora estamos falando, meu garoto. Agora eu quero ver. Peraí, essa história de estudo, tem estudo, quem falou isso? Não, isso tem documentado. Documentado aonde? Na internet? PowerPoint da internet? Não, na TV. Qual universidade fez o estudo? History Channel ou Discovery? Uma BBC dessa. Aquela informação. Magnes.com, cara. Não, mas tem mesmo. Eu vou abrir um movimento de repúdio ao Loch Ness. Porque eu acho isso. Eu acho isso um absurdo, cara. Coitado do bicho lá, cara. Porra, nego fica forçando uma barra, falando, não, a gente tem aqui um bicho, vem ver o meu bicho, não sei o que lá. Não tem nada mesmo, só pra vender memorabilia de merda de bicho. Aí também tem o seguinte, pode ser que ele tenha existido e já tenha morrido, entendeu? E ficou, o pessoal viu na época e tal, detectou e tal. Já é, pois é. Então, uma vez a gente tava em São Lourenço, e aí a minha sogra começou a olhar pro céu, sei lá por quê. Essa história ele contou. E ela viu uma luz e falou, nossa, eu tô vendo um disco voador. Pronto, 3 horas da manhã. Aí foi todo mundo pra varanda pra ver o disco voador. Era uma luz que piscava assim, nham, dá uma piscada, né? Aham. Uh-huh. Daqui a pouco, nham, gente, caralho, no meio do céu, não era um avião, não era, porque a luz era nham, sabe? Meio no horizonte. É, no horizonte, mas pra nós, a noite era o céu, Jovem Nerd. É, tudo escuro. E aí a gente ficou vendo, aí eu fiquei olhando e falei, peraí, ali tem uma montanha. E esse movimento é um carro fazendo a curva? A dona sogra tava olhando pra montanha, vendo os carros passar na madruga e achou que tava vendo o disco voador, meu amigo. É. Agora o Loch Ness fica onde? Fica onde o Loch Ness? Na Escócia. Água eu sei que eles não bebem. A água desse lago é intocada. Eles tomam nacional, cara. Exato, né? Aquela olha aguinha, aí, hein? Aquela aguinha que dá, né? Dá um piripaque na cabeça, né? Olha aí, Dave, você acabou de fazer uma sugestão bacana. E se esse animal for, na verdade, algo que mutou graças às grandes quantidades de álcool? Mas é isso que aconteceu. Lançadas em suas águas. Não, as pessoas beberam grandes quantidades de álcool e viram um animal. É simples assim, cara. O cara vai nadar, né? É transformação alcoólica, né? Mas isso que o Dave falou é verdade, quer dizer, até que do programa lá que a gente falou de um pouco de ufologia, que vai falar depois num próximo Nerdcast, é isso, você, beleza, alguém viu? Ok, é estranho, tem muita gente vendo, vamos passar a coletar dados. É o que eles fizeram com o monstro Lago Ness. Hoje em dia aí, o Obama lê e-mail de todo mundo, tá atrás de todo mundo, Google Maps rastreia todo mundo. Você quer saber que existe, é só perguntar pro Obama. Porra, você vai dizer pra mim que com as ferramentas que tem hoje, satélite, puta que pariu, o nego não acha essa porra desse bicho? Tomar no cu, cara. Os programas da Discovery sobre isso são muito derrota, porque eles passam o programa inteiro procurando e não tem nem sinal, então, velho. É mais um motivo de fazer um boicote com essa porra que gasta recursos pra nego catar essa merda que não existe, cara. O nego gasta dinheiro, vem com os caras no barco com sonar e nada. É jogar dinheiro fora, velho. Zagal, você tá canteando o emprego do cara que tem o barco, do cara que organiza. Não, a cidade. Inverness. É a cidade onde tudo é... Onde é... você vai causar... Tu foi lá, Tucano? Você não tem pena dessas pessoas? Ah, muita não coisa fui. Não existia não até se encontrar, né? Você é contra... você é contra o ET de Varginha, cara? Contra. Não existe opinião formada que não existe um comércio em Varginha, então... Existe? Existe? Claro que não existe. Você acha que não, pô? Que nego vai pra Varginha pegar a pedra de cabeça de ET? Mas vamos combinar, o ET de Varginha, pelo menos alguma coisa o Brasil lucrou, que foi o astronauta, né? Não, cara, foi ao passo, primeiro brasileiro. Aliás, amigão nosso. Ele. O Brasil não lucrou nada, quem lucrou foi ele, né, cara, no final. E é isso, ele levou o nome do Brasil, o nome do país para o espaço. As estrelas, né, cara? Podia ter deixado lá, né? O que que ele tem a ver com o ET de Varginha? Eu não sei. Não pergunta, cara. Eles trocaram, né? A ideia é essa teoria. Foi. Trocaram o ET pelo... Não é teoria. Ok, olha só. Aconteceu, é a verdade. O Tucano defende Madame Palhares. Madame Palhares foi o cara que fez a autópsia do ET de Varginha. O mesmo cara que fez a autópsia do PC. PC Farias, cara. É sempre ele. É a versão que o Tucano defende... A verdade... É que o governo brasileiro cedeu o ET de Varginha pro governo americano em troca... não foi nem o governo americano que mandou ele pro espaço, né? Foi o governo russo. Mas foi na Soyuz, não foi na Soyuz que ele foi? Foi via NASA. Tá, então ele... Ele trabalha na NASA, inclusive aqui no Kennedy Space Center, a gente pode buscar grupos de brasileiros pra encontrar com ele lá, de vez em quando. Ele tá fazendo tour guiado na NASA? Não. Se ele tiver disponível, né, consegue marcar, entendeu? Pra grupo brasileiro. Ah, aquele negócio que é o almoço com os astronautas. Com os astronautas. E eles pegam os astronautas. Ah, bom, pô. Achei que o cara... Cara, às vezes eu fico admirado com a inocência de vocês. Richard Gere já batalhou contra um ser misterioso, né? Uma criatura aí, que é o Homem Mariposa, The Mothman. Eu vi esse filme, é bizarro. Isso é uma lenda, né? Uma lenda de verdade, esse Mothman. É uma lenda americana. Lenda americana mesmo. Nunca ouvi falar dessa coisa. As pessoas sonhavam com esse Homem Mariposa, né? Elas sonham com esse Homem Mariposa sempre antes de alguma coisa. Porque mariposa é mau presságio, não tem uma porra dessa? Tem. E aí, exatamente, aí rola isso e aí no final do filme cai a ponte e morre um monte de gente. Aquela queda da ponte foi uma queda de ponte que aconteceu mesmo, e nego disse que tinha visto o Homem-Mariposa antes. Por isso que o filme rola daquele jeito, a queda da ponte é de verdade. E alguém em Hollywood falou, esta porra é um filme. Chame o Richard Gere. Foi interessante, mesmo. Uma série de aparições dessa criatura aí, que aí vai de várias hipóteses. Tem gente que fala que foi um extraterrestre que apareceu pra avisar todo mundo que ia cair a ponte. Tem gente que fala Não conseguiu. Falhou miseravelmente. Tem gente que fala que era uma coruja, que foi mal interpretada, e aí que uma pessoa viu, duas pessoas viram, aí criou-se aí um... criou o mito, O mito, uma histeria coletiva e tal. Mas o fato é que foi esquisito. É um desses casos que interessa porque foi muito bem documentado. Ah, uma coruja é alienígena, hein? Documentado como assim, cara? Documentado pela polícia, né? Que investigou. Era uma cidade pequena, fica em Point Pleasant, lá na vila. Mas tem foto e tal? Como é que é? Não. Essa cidade de redneck também, cara. Que nego fica tomando uísque de maçã, pô. Em jarra. Olha, cara. Quando foi isso? Isso foi da década de 60. Ah, então a galera devia estar escutando muito Grateful Dead. Porra, devia estar muito doida, cara. Então, mas o que ele tá falando é que tem registros das ocorrências policiais. É, quando eu falo documentado, etc. Gente, testemunha é documento. Não tô falando que alguém tirou foto ou entrevistou o Homem Mariposa. Tem entrevista com o Mothman. É. Infelizmente, testemunha é documento. Um dia vamos viver em uma sociedade onde não precisamos mais depender de testemunhas. Hoje em dia, você tem que filmar tudo. Pois é. A galera no Twitter já fala, foto ou não aconteceu. Até foto, né? Até foto é grande, foto é por aqui. Testemunha só, né? Só. É tudo esses bichos são testemunhas. Não, desculpa. Pé grande, tem vídeo. Tem vídeo falando, de andando. Gritando baiaba? É. Não. Tem até baiaba. Filme, cara. Tem um vídeo dele andando, famoso dele andando assim. O vídeo é filmado. Tem aquele vídeo do Andy argentino também, né? Junto. E aí, calma, você tá. Olha só, você tá querendo desacreditar uma parada. Vocês queriam vídeo, tem vídeo. Pois é. E aí, a Discovery Channel fez um documentário e foi exaustivamente testado e ficou comprovado pelos analistas que um humano não conseguiria andar daquele jeito. Sim. Pior que é mesmo. Esse documentário é bem engraçado. Como assim? Como ele anda? Ele anda de um jeito... Ele tem um swing. Um swing. Ah, e um ser humano não conseguiria. Que nenhum ser humano tem um swing daquele. Nem o John Travolta. Não, é um ziriguidum, cara. Você não tem, nem o James Brown, cara, tem aquele swing. Não. Ele tem um mojo ali. Só deixar claro que... Sério, eles vestem uma roupa com aquelas bolinhas assim, como se fosse fazer o Gollum, tá ligado? Motion capture. E aí o cara vai andando, tentando imitar, e o cara fala, não, realmente... Eles chamaram até o Andy Serkis. Essa Discovery Channel tá de sacanagem há algum tempo, né, cara? No Himalaia, o Yeti é quase que uma certeza entre a galera que mora lá, que ele existe. O Yeti é real, é igual no interior falar com os homens, é fato. O governo do Nepal declarou que o Yeti existe de fato, cara. Olha aí. Quando ele declarou isso... Eu fui numa montanha russa que eu vi o Yeti. Tá bom. Tava lá na Disney, eu tenho certeza. Eu vou te falar uma parada, a gente falou de tanto mistério aí, cara, a gente tem que acreditar em alguma coisa. Eu vou dizer, desses todos eu acredito no Yeti. Não, cara, vamos não. Vamos falar. Tu acredita no Yeti? O Yeti é um nome bonito, né? É uma história bonita, eu acredito no Yeti. Pronto. Qual é a história do Yeti? Ele ajuda as pessoas que estão perdidas no Himalaia, cara. O Yeti é uma força do bem, cara. Ele é um jovem nerd. O jovem cético não acredita em nada. Eu escolhi uma pra acreditar agora. Eu escolhi o Yeti. Escolhi uma pra acreditar, ok. O jovem nerd, ele é cético até bater na madeira, até fazer super som dele. Mas, caraca, eu rezo pra que chegue o dia. Aí, também é cético, mas tá rezando. Eu sou cético, eu sou ateu, é diferente. É um ateu que reza, vai lá. É uma figura de linguagem. Eu rezo pra que chegue o dia que alguma das coisas que o jovem internet, porque ele não é que ele não acredita, ele desdenha. Não, mentira, não faz isso. Ele desdenha, é verdade. Ele é arrogante. Não. Agora eu vou ter que concordar com o Tucano, porque você meio que diz que eu falar que acredito no Yeti. E dá pra perceber a arrogância na voz do Jovem Nerd. É um absurdo vocês criarem essa falsa imagem minha, porque é uma pessoa de pensamento científico, não desdenha. De pensamento científico? Tu é cientista onde? Tu plantou feijão no algodão e tem pensamento científico? Olha qual só, é essa? Olha só como você... Vocês distorcem tudo. Eu não disse que eu sou cientista, eu disse que eu tenho pensamento científico. Só tem pensamento científico? Você tem pensamento de podcaster, cara. Vocês é que desdenham de mim o tempo todo, há 8, 9 anos nesse programa. Não tenta reverter. Vem fazer de vítima, não vem senhor. Fazer de vítima, guarda teu seu pensamento científico aí. Pessoa de pensamento científico não pode desdenhar, porque a ciência abrange todas as coisas. Então, se for provado, a pessoa de pensamento científico abraça aquilo. É ótimo. É diferente do cara não querer acreditar. Eu faço chacota porque vocês estão me provocando de propósito pra fazer chacota. Mas não poderia realmente ter uma criatura ainda, que nem a gente falou da criptologia, vários animais foram descobertos depois, não poderia ter uma criatura. O bicho é branco, velho, ele tá lá na neve, você passou no lugar ninguém. É um lugar com tão pouca gente, então poderia ser. Gente, mas isso... Não é provável, mas... Eu também vou acreditar no Yeti. Se fuder. Sério. Eu acredito no Yeti. Imaginem, tenta imaginar, faz um exercício de imaginação. Tentem imaginar um jovem nerd, anos e anos atrás, décadas atrás, e a gente falasse que existia um bicho, que ele tem um bico de pato, ele tem pelo, ele é mamífero e ao mesmo tempo bota ovo. E ele tem nadadeira. Ele é veneno. E ninguém nunca tirou foto. O que vocês acham que ele falaria? O ornitorrinco era mito, por acaso? Era? Era mito? O Jovem Nerd ia falar assim: evidence, motherfucker, do you have it? Há 10 anos atrás, quando eu conheci o Jovem Nerd, ele não acreditava no Google Street View. Eu falei uma vez pra ele que no futuro ele teria um mapa. Vai se fuder. Vocês estão querendo me derrubar aqui. Que também nos foi trazido pelos alienígenas, diga-se de passagem. Olha, ouvinte, você está sendo manipulado por esses caras. Estou querendo que vocês tenham uma imagem que eu sou um cara de um jeito que eu não sou. É um primata, né? Eu acho que é bem pé no chão aí, fazendo a alusão pé óbvia. Pé grande no chão. Pé grande no chão. Isso, então. O Yeti, na verdade, de muitos que a gente comentou aqui, ele realmente ele é bem plausível. É totalmente plausível. Não é primata. Plausível. Não é plausível. O macaco grande não é plausível. Não, cara, a gente... Olha só. Você acredita em gorila, mas não acredita em Yeti. Se esse macaco grande existe até hoje, significa que ele existe há pelo menos, sei lá, quantos milhões de anos. Isso. Certo? Se ele for inteligente, tiver... Cadê? Tá de chavar. Cadê um esqueleto, qualquer porra dele? Caraca, ele tá de chavado na montanha. beleza. O Jovem Nerd, o dragão de Komodo também não tinha esqueleto de... Nenhum. Então, e agora tem. Ué, mas é só quando chega que você... Agora tá bom. Não, peraí. Ué, Maria vai com as outras, então. Você é da modinha, você só gosta... O bicho quando ele é hype, né? Ele vira hype aí, eu sempre acreditei. Você tá querendo dizer que existe um grande primata, tô falando de um primata das proporções de um gorila. Maior, na verdade. Maior que um gorila, que precisa... Que seja. E mais ereto. E mais ereto. Que precisa de muita energia, precisa comer que nem um filho da puta. Mas esse negócio de energia, você resolve. Esse negócio de energia é moleza. E ele está no Himalaia. Se ele comer cupim, é mais energia que um bife. Cupim no Himalaia. Mas ele pode estar se alimentando de algum... Sabe o que vive nas cavernas lá do Himalaia. Se tiver aquele verme luminoso lá, que a porra deve ser rica pra caralho. Hoje é um lugar turístico. Que turístico? Pessoas... Turístico que não pode deixar cocô e morre congelado. Não, mas todo dia tem expedição lá, mano. Mas são três caras. Três caras. É mais do que isso. São três caras que fazem a expedição e geralmente um deles viu o Yeti. Jovem, né? Geralmente um volta. E o governo do Nepal diz que existe. Quem são os nomes pra negar, né? Os caras estão dizendo que existe. É governo, não Discovery Channel, governo. Fala. Você tá chamando o governo de mentiroso, é isso mesmo? Até se descobrir o peixe, se você dissesse pra um homem antigo, que um animal respirava debaixo d'água, ele ia rir da tua cara. Boa. E outro, bom argumento. Outro, aquele organismo vivo que foi achado que não é baseado em carbono. E agora, jovem cético? Ué, não entendi. Agora eu quero ver. E daí? Agora tu vai ter que sair. E daí? O que você quer dizer com isso? É o mundo versus Jovem Nerd agora? É engraçado que vocês não admitem nenhuma possibilidade do Yeti ser uma lenda muito óbvia de um bicho que ninguém nunca viu que vive nas montanhas do Himalaia. Cara, sim, eu não acreditava, mas depois que o JP falou, eu passei a acreditar no Yeti. É verdade, rapaz. O Yeti faz sentido, cara. E mais, é uma força do bem, não é uma força do bem, cara. A gente tem que acreditar no Yeti. Eu sempre dei muita credibilidade pro JP a vida inteira, não vai ser hoje que vai ser diferente. É isso aí. Só falta você, Alexandre. Bom no bonde do Yeti. Stonehenge, vamos lá. Que diabo é isso? Você esteve lá, né, o Fernando Russo? Eu estive. Professor. Você sentiu alguma coisa? Sentiu energia? Eu vou descrever o que eu senti ao chegar em Stonehenge. Frio, velho. Frio pra caralho, porque venta. Venta demais. Foi isso que eu senti. Mas tu ficou admirado com as pedrinhas empilhadas? Como é que foi? Não, eu fiquei bolado. Sem sacanagem. Fiquei bolado por um motivo. Porque eles foram construídos entre 3.000 e 2.000 antes de Cristo, né? Uhum. Tem muita gente que acha que foi construído pelos druidas e o cacete, mas não, é bem anterior a isso. Os druidas fazem uma questão, dar uma pelada na floresta, como é que os caras vão levantar? Então, exato. Aí é que tá, a gente vê lá os druidas pelados, aquele povo, né, que tinha antes dos saxões chegarem. Quem lê Crônicas Saxônicas vê que ele bate muito na tecla de que os saxões não conseguem, e os dinamarqueses também, não conseguem trabalhar em pedra. Não consegue, né, Moisés? As coisas que eles constroem, ponte, casa, é tudo de madeira. Uhum. E tudo que tem de pedra lá foi construído pelos humanos. Né? Agora, isso é no século X, tá? Agora, imagina, 3 mil anos antes de Cristo, o tipo de ser humano que vivia naquela merda. Pois é. Eles deviam ser pouco mais avançados do que Neandertais. Come e caga. É. Come e caga. Era anterior aos Pictos. Sim. E aí, o guia lá explica que lá era um centro de que vinha gente da Ilha Britânica inteira. Tem vários povos ali, tem nos sítios arqueológicos, você consegue achar coisas de vários povos de lugares diferentes. Então, assim, não que eu ache que seja alguma coisa sobrenatural ou que seja alienígenas, mas que é uma parada foda, porque, assim, o cara que chegou e soltou a lábia e falou assim, gente, vamos construir que eles vão vir. E veio de todo quanto é lugar. Você tá querendo dizer que foi o Kevin Costner que fez isso, cara? Exato. A versão Neandertal dele. É uma parada foda, cara, porque assim, não é uma obra tão grandiosa como as pirâmides, mas os ingleses também não eram egípcios. Os egípcios têm toda uma história documentada de que os caras eram fodas na matemática, grandes engenheiros. É. Diplomatas. E história documentada também diplomática com alienígenas, né, cara? Existia. Não, uma coisa que tem a ver com Stonehenge, que também tem a ver um pouco com a Ilha de Páscoa, uma das teorias é que é difícil pra gente admitir, mas é o que é o mais provável é que tenha existido uma civilização mais avançada antes que foi completamente destruída. Deu um reboot. Decadência total. É isso, deu um reboot. Não, é meio que assim, entendeu? A gente tava indo bem, aí deu uma rebootada e ficou como tá agora. A Ilha de Páscoa é a parada bem mais artesanal, cara. É isso. Muito mais fácil de você entender. Mas mesmo assim, cara... É uma ilha pequena. Não sei, tá? Mas mesmo assim é uma parada sinistra pro tipo de povo que tinha lá quando os caras encontraram, entendeu? É uma coisa parecida com que é nesse sentido. A Ilha de Páscoa, quando eles encontraram os caras, já tava numa decadência absurda. Então, mas é isso que eu tô falando. Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Hoje em dia é considerado mais mistério o apocalipse da Ilha de Páscoa do que a construção dos moais. Não. Claro que não. O nego explica lá como eles detonaram os recursos naturais todos da parada. Isso, só que essa teoria já não é mais aceita. Por quê? Pra começar, que é uma teoria. Não começa. Essa teoria, vamos com calma. Que o desaparecimento das florestas pode ter sido um dos motivos, mas não foi isso que fez com que desaparecesse a civilização. Hoje em dia tem outros fatores combinados que falam que pode ter acontecido isso. Tipo, proliferação de rato na ilha. Aí. Mudança climática. Aí. Aumento de temperatura por causa de atividade vulcânica. Desaparecimento das florestas por uso demais. E até contato com exploradores europeus. Ui, quase! Quase que a gente pegou a ovo ali, hein? É ok. Essa hipótese que o Dudu falou, a gente até comentou no programa de Ancient Aliens, e eu acho bacana também, de que o mundo tenha dado a volta e, de alguma forma, os registros dessa civilização ficou pra trás, aquela coisa meio Futurama, né? Assassin's Creed, né? Essa eu, inclusive, trama toda do Assassin's Creed é essa. Eu, inclusive, acho que tem que dar uma rebutada de novo. Então, o que a gente falou naquele Nerdcast foi uma parada assim, até mais radical, né? Um pouco mais fantástica, que era uma civilização que tinha existido na pré-história e tal, meio, enfim. Mas o que eu tô falando aqui do Stonehenge, é até um pouco mais lógico. Se você pensar bem, cara, 3 mil anos antes de Cristo, são 5 mil anos, dá pra acontecer coisa pra caralho, né? Até o século 10 depois de Cristo, até os romanos mesmo. Então, mas eles teriam, tempo, cara. Eles teriam, é muito tecido, tempo, cara. Teriam que ter sido incinerados, né? Obliterados, exato. Destruídos, sem deixar vestígio nenhum. Você não tá contando com imigração, né, cara? Ou mesmo, né? Não, mesmo assim, quando você se muda, você deixa a coisa pra trás, cara. Porra, se deixa. Caixa, se pode não ter encontrado também, né? Você não já viu o desenho que as cabeças lá da Ilha de Páscoa tem um corpo gigante no meio da terra e a Stonehenge é as pontinhas dos dedinhos do pé? De repente agora o colosso lá e tá só as pontinhas. Stonehenge não é só aquela parte ali. Encontraram não faz muito tempo uma outra seção de pedras que tá no subsolo, tá enterrada, se não me engano, 500 metros dali daquele círculo. Parece que era um complexo, tá ligado? De monólito. Um shopping. Shopping a céu aberto. Novo conceito de shopping. E quando você pega a estrada pra ir pra lá, tem vários Stonehenge menores. Domens, sei lá. É, bom, faz sentido ser populado por esse tipo de coisa, né? E na época... Que diabo era isso, né, rapaz? Que os caras faziam? Vocês são criaturas que são pedra. Não pensaram nisso? Sim, que estão adormecidas, né? Trolls. Ah, olha isso. Você lembra que tinha um desenho dos cometóides lá? Foi isso. Foi uma rave de trolls. Aí chegou de dia. Tiraram todas as pedras. Se você é um cara mais supersticioso, você pira também, porque lá tem corvo pra caralho. Olha aí, the ravens tell the creature. Até são chamados de cirandas de pedra, né? Também, inclusive. Os corvos? Não esses monumentos aí. Ciranda de pedra. É, fala de dança de pedra, tem um nome assim. É, tem um bom, na verdade, existem vários locais, né? Tem um que é menos famoso que Stonehenge, mas igualmente misterioso, que é Pumapunco, que fica na América do Sul também, acho que na Bolívia, que também é uma cidade, restos de uma cidade que não conseguiram até hoje datar também. É mais avançada que as estruturas de Stonehenge, mas o que complica... Tem gente que diz que, não, mas já descobriram como mediram? Não, não descobriram como que eles faziam os cortes nas pedras e as medições. Não é nenhuma parada... O Ancient Aliens adora Pumapunco também, mas quando você vai olhar com calma, você vê engenheiros atestando que, olha, a gente, não é que foram alienígenas, mas foram alienígenas. Não, não é que foram alienígenas, mas... Deve ter sido. A gente não sabe, porque esse tipo de corte e de, enfim, de equilíbrio, hoje a gente só consegue fazer com laser ou com equipamento X, Y e tal. É, meu irmão até é engenheiro, tava comentando isso comigo, me explicando, e realmente é esquisito. Cai com essa coisa de, será que existe uma... Eu vou te falar que eu tô de saco cheio dessas pessoas estudadas que ficam acabando com as nossas crenças. Enche a cabeça, fica tudo metido e falando merda. Ué, e você tava agora, até há pouco, falando mal pra caralho do monstro Lago Ness. Que eu também tô de saco cheio desses bêbados. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.